Olá e sejam novamente bem-vindos aqui à Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Cares e as pessoas costumam me chamar de Professor Pokémon. E hoje estamos aqui reunidos para falar novamente de Pokémon Sword Shield, mas dessa vez da segunda parte, né, da Expansion Pass de Turquoise Tundra, né? É o nome da regiãozinha ali, muito marotinha. E para tal feito, hoje temos aqui Daniel Prado. Olá, gente. Eu sou o Daniel Prado e as pessoas costumam me chamar de Beto Carreiro World. E para continuar aqui, temos também o Bruno Assis. Olá, pessoas. Tudo bem com vocês? E cenourinha faz bem pra pele, mano. Faz bem demais, hein? Com certeza. Faz bem pra pele, faz bem pros olhos, faz bem pra Dex. Pois é. Porra, e cenoura tem que fazer parte da alimentação diária, pô. É, exatamente. Com certeza. O Kylie Rex parou de dar cenoura, olha aí o que aconteceu. Aí, aí, que dá. O mais louco é que cenoura é pro cavalo, né? Não é pro coelho. Tipo... Pois é, né? Pode por isso aí. É que ela é um coelho milituto. Nem todo coelho precisa de uma cenoura. Exatamente. Você respondeu já tudo, Dani. Podemos encerrar o cast, eu acho. E aí, galera, valeu. Valeu, valeu. Falou. Um abraço. E pra completar, né, efetivamente, o time aqui, temos novamente o Solino lá do Bonus Stage. E aí, mano, como é que você tá? Quanto oi, tempo, aí, né? Gente, beleza? As pessoas costumam me chamar de Pedrinho. Pedrinho. Fazer cocô na casa do Pedrinho. Nunca vi isso antes, olha só. Acho que piadas, meu Deus. Dicas de passagem. O Nicolas só falou o que todo mundo acho que pensou, né? Tipo, Nicolas, cuidado, Nicolas. Você vai ser contratado pelo Zorro Total desse jeito, cara. Cara, eu vou te falar que se eles me contratarem, eu vou estar muito feliz de fato. Não vou reclamar, não, tá ligado? Mas enfim, e dessa vez a gente tá com a mesma equipe de quando a gente falou sobre a primeira parte, né? Da DLC da Isle of Armor, no caso. A gente tinha falado naquele cast que já tá, íamos estar reunidos novamente, né? O Gerúndios aí à parte. A gente vamos estar nos reunindo, né? Senhor. Pra falar agora sobre a segunda parte da DLC. E é isso, né? Eu acho que a gente já pode chamar a vinheta, já enrolar menos aí, porque a gente vai ter. Tem muita coisa pra falar? Tem bastante coisa, né? Mais ou menos. Tem. Nossa senhora, quanta coisa assim. Mas tem, né? Enfim, vamos chamar a vinheta aí e logo mais falamos mais sobre a Com. Não, velho, chega. Ah, quer saber? Vai pra casa do cara. Segunda parte da DLC, certo? Quer dizer que a primeira parte foi lançada lá no meio do ano, lá pra... Foi em junho ou foi julho? De fato, minha memória... Junho. Junho, né? É, e agora, junho. Novembro... Novembro não, foi final de outubro, né? Ou foi no começo? Foi no finalzinho de outubro. Tem uma semana que saiu, né? É porque eu fiquei com muito na cabeça achando que seria novembro, de fato, o lançamento. E quando eles lançaram aquele trailer em outubro falando que ia sair em outubro, eu fiquei honestamente surpreso, porque eu achava que eles iam lançar pelo menos uns dois trailers falando assim, ah, vai ter isso aqui, gente. Ah, sem data. Era o certo, né? Eles erraram, era novembro, eles erraram a data. Exato, eles lançaram. Eu também fiquei surpreso com isso, porque eu tava hypadíssimo pra novembro, porque eu falava, ah, vai sair um monte de coisa, vai sair o Pokémon, aí do nada, ah, outubro sai, o quê? Mas eu nem me programei pra isso, droga. Pois é. Querer roupa. Exato. Tá lançando outro jogo aí desde 2013 aí, lançando. Mas bem que em 2013 não saiu. Mas faz sentido, sabe por quê? Outubro, o WoW é de 8. Então, é o mês 8, se fosse a nona geração. Então é tudo uma numerologia, gente, assim. Então, exato. e eles lançaram a DLC. Confirmado pra abril. Opa! E eles lançaram então em outubro, finalzinho de outubro, e estamos agora reunidos para fazer esse cast aí, né? Estamos aqui de mãos dadas, felizes com seria o encerramento de fato dessa fase de Sword Shield? Eu acredito que sim, né? Com certeza. É. Né? Uhum, provavelmente. Eu acho que não tem mais manga pra, pano pra manga, né? Não tem pano, não. Eu acho que não tem do Zarude, mas... Eu acho que se eles forem lançar mais conteúdo de Sword Shield especificamente, seria lendários e tal. Tipo, o próprio Zarude, vocês falaram, igual fizeram com o... Ai, meu Deus. O Volcanion na sexta geração, tá ligado? Uhum. Pois é. É porque é aqueles míticos de filme, né? Tipo, eles vão lançar no filme e vai soltando o bicho ali pra gente e é isso aí. Mas é aquela coisa que não é muito integrada, né, a região. É mais aquela coisa promocional, né, intermídia, essas coisas assim, né? Exato. Mas é da hora. Acho que a gente pode começar, então, talvez, falando da Tundra-Tundra, né? Como a gente já... Pode falar da Tundra-Tundra. Talvez começar pela história, efetivamente, né? Porque é o que mais chama a atenção. Não vou nem dizer que é o que mais me chamou a atenção na DLC, mas definitivamente é um dos... Acho que é um dos pontos altos, de fato, da... Até talvez das duas DLCs. Com certeza. Eu acho muito importante ressaltar que na época que a gente gravou o cast, né, do Isle of Armor, eu falei que a história de Isle of Armor não me impressionou e o resto, né, a ilha em si me impressionou muito. Dessa vez, a história de Tundra-Tundra eu achei que foi muito da hora. Eu acho que na verdade, assim, eu me impressionei muito. Eu gostei muito do lendário. Sim. Eles conseguiram, assim, dar aquele quezinho de... Pelo menos na minha visão, tá, gente? De claro, que o Carly Rex, ele é um cara legal. E assim, ele tinha uma cara de filho da puta nos trailers, que a gente sabia que ele era fazer o mal. Exato. Cara, é bonzinho. Carly Rex é um cara bem legal, pena que não pode ver mulher, é isso aí. Talarico. Talaricaço, bicho. Eu fiquei, na verdade, quando eu comecei a jogar, eu achava que o Carly Rex ia ser, tipo, um vilãozão também. E assim, quando eu vi o que aconteceu, e o Peonia introduzido e tal, eu fiquei com o cagaço, na moral, assim, porque eu não sei, pode dar spoiler, falar dos bagulhos? Claro, claro. Ah, fica o disclaimer, né, aqui, gente, se vocês estão aqui, claramente, né, a gente vai comentar de tudo da DLC, então, spoilers, né, isso aí. É, vai ter spoiler. Até assim, a história não é tão longa também, né, tipo, se a gente for colocar assim, ela é mais, em termos de duração, dá mais ou menos a mesma coisa da Isle of Armor, umas 2-3 horas ali de jogatina. Isso, exato. É rapidinho, qualquer coisa você joga aí e depois ouve a gente falar aqui que é sucesso. Quando você chega na Crown Tundra, né, você é introduzido esse personagem que é o Peony, que ele é o irmão do vilão lá, do Rose. Do Rose, isso, faltou o nome. Do Rose. Eles são parecidos fisicamente, só que eles têm a personalidade muito distinta. Muito. E aí... pra começar, que o Peony não quer, né? É, né? Ele não quer, né? Tipo, destruir, né? Tipo, chamar um satanás, né? Enfim. Ou será que... aprisionar um satanás em nome de energia infinita, né? Bom. Exato. Que capitalista maldito, aí, né? Olhando agora, velho. Muito. É, mano. É, cara. É verdade, né? É verdade. O Rose é, tipo, é um empreendedorzinho, tá ligado? Aqueles empreendedores safados que, né? Sim, é, tipo, o Elon Musk, tá ligado? Sim. É, nossa, ele é muito Elon Musk. Ele é muito Elon Musk, velho. Caralho. Milionário, que não tem nada pra fazer da vida, e ele fica usando aquele shortinho, tá ligado? E no restaurante. Exatamente. Ele é total Elon Musk. Ele é muito mano. Elon Musk, velho. Puta, não tinha pensado nisso, mas é, velho. Ai, ai. Mas prossiga aí, o que você tava falando? E assim, voltando pra Tundra-Tundra, o Carly Rex, quando você conhece ele, ele, tipo, você tem que fazer um bagulho lá que eu demorei muito tempo pra sacar, que era pegar um negócio na mesa da casa do Pione e colocar na estátua. Uhum. Eu demorei muito tempo pra perceber isso, cara. Muito tempo. Fiquei umas 5 horas andando pela vila e tal. Que caralhos eu tenho que fazer aqui? Aí, era só ir na porcaria da mesa, que ele fica mostrando a mesa o tempo inteiro. Tem tipo uma seta apontando pra bagulho na mesa. Tem uma porcaria da pedra gigante em cima da mesa. Uhum. Eu acho que eu tenho que pegar essa pedra. Aí, depois que você faz isso e põe a pedra em cima da estátua, né, e forma a cabeça do Calyrex, né? Cabeção. Mano, o Calyrex, ele domina a mente do Pione e começa a se comunicar por ele. Eu achei isso muito... Qual que é o nome? Eu achei isso muito... Calyrex machista, tá ligado? Tipo... não pediu, não perguntou se podia, tá ligado? Ele só saiu e foi fazendo, tá ligado? Não teve nem consentimento. Meu corpo, minhas regras, né? Me senti violado pelo Pione ali, né? Nesses momentos. Mas eu achei engraçado pra caralho. Não, é engraçado. Até porque o Pione é um cara que é pra ser zoado. Sim, sim. Ele é bem ali pro cômico. Então, ele é muito engraçado. Eu acho muito engraçado, tipo, que tem momento que o, sei lá, o Pione não tá na cena, mas você precisa interagir com o Calyrex. Ele vem só pra ser, tipo, possuído, tá ligado? Sim, é extremamente galhofa, eu acho isso muito foda. Sim. Não, o melhor é a parte no finalzinho lá da história, quando você tá pra pegar o Calyrex com o cavalinho dele, e aí, tipo, aparece o Pione, e aí ele começa a falar e ele sente que ele vai ser possuído. Ele, de novo. É, muito bom. Boa, essa parte. É engraçado demais. Isso é verdade. Que depois que você fica tranquilo em relação ao Calyrex, a DLC começa a ficar mais engraçada nesses aspectos. Sim, sabe? Sim. Ela trabalha uns temas bem pesados, se for para pensar. Tipo, na tundra lá tem um cemitério, tá ligado? Você passa pelo cemitério. Você interage com o cemitério no meio da história, sabe? Tipo, então. Sim. Tem uns temas pesados ali atrás, sabe? Mas a forma que eles levam eu achei muito legal também. A dancinha do Calyrex, mano, eu dei um grito tão alto de rir. Porque, tipo, ele tem uma vibe meio seriazinha e tal. Aí do lado o cara começa a dançar igual um irlandês, mano. Pode ser, né? Muito bom. É muito boa, cara. Que sacada boa. Não, é, total. Cara, assim, eu acho que toda a construção dos personagens no geral ficou maravilhosa, sabe? Tipo, a história que nem a gente disse aqui antes, o Danny, né, tinha comentado, ela ficou absurdamente boa. É um nível que eu não esperava, assim, sabe? Eu imaginava que ia ter um foco muito maior na história, até pelo tanto de lendário que ia ter, né, e tudo mais, pelos novos regis e tal. E, putz, todos os personagens, eles foram incríveis, assim. O prefeito tem algumas falas ali interessantezinhas, tem a estante dele com os livros, mas, putz, o Pione e o Calyrex, assim, o Calyrex, ele, quando ele não tá com o Pione, ele é só mais um Pokémon, mas ele com o Pione, tipo, mano, os dois ali são, nossa, velho, são incríveis. Não, é bom demais. E acho que, tipo, não é muito comum, de fato, nos jogos, você ter uma comunicação direto, assim, com um Pokémon. Isso é um bagulho que é muito comum no anime, né? Sim. Tipo, ou o Pokémon, ele tem telecinese, né? Tipo, ele fala na sua mente, aí você ouve ele falando como se ele fosse uma pessoa. Exato. Mas aqui eles também nem caíram nessa, né? Eles utilizaram o Pione, né? Venha, pois quero lhe usar. E eu achei muito engraçado, de fato. Assim, eu particularmente não achei que a história é muito... Não achei ela tão complexa assim, tá ligado? Tipo, eu achei muito legal, de fato. Uhum. Eu achei ela divertida. Mas eu acho que eu gostei mais por conta dessa parte divertida, porque se vocês me conhecem, eu sou, tipo, team galhofa, tá ligado? Sim. não. Eu achei que ela foi eficiente, assim. Exato. Sim. A filha do Pione, eu achei muito mal aproveitada na história. Uhum. Ela meio que serve só pra apresentar o próprio Dynamax Adventure, né? Depois meio que ela some, né? Uhum. Ela dá uma vida, né? Ela dá uma desaparecida. Ela nem aparece mais na história, nem te acompanha mais nada. Ela serviu meio que o papel que foi o do seu amigo lá, o Hop, não é? Da primeira expansão, eu diria. O Hop ele faz um corre lá no final, né, na verdade, ainda, né? Então, ela é até menos aproveitada que ele, sabe? Eu acho que foi até menos. Mas eu acho que no sentido dela, com ela, na real, faz, acho que um pouco de sentido. Tudo bem que talvez eu tô forçando aqui, mas porque ela é justamente claramente a filha que quer correr do pai. Então ela não quer participar desses negócios. Aí quando você termina a primeira Dynamax Adventure lá, que inclusive ponta, nossa, ponto ultra positivo, tá ligado? Tem a mecânica do rolê que não demora pra te levar lá. Não, ele já te joga lá e meio que é obrigatório pra seguir o andamento. Você abre com aquilo, né? Exato. Já começando com aquilo. Exato. Então, tipo, ele não é obrigatório, mas se você quiser ter os Dynamax Ores lá pra liberar o negócio, é o caminho mais fácil, tá ligado? Então vai pois lá, faz o esquema, ganha os Dynamax Ores, porque depois você vai precisar comprar a cenourinha. Mas aí quando termina esse negócio, ela fala, ah, então, né, meu pai tá fazendo os bagulho e tal, mas eu não queria estar com ele. Você topa lá pra mim? Ah, tudo bem, eu topo. Ah, então, putz, fechou, mano. Eu me livro do meu pai, que é chatão, pega no meu pé, coruja do caramba, sabe? E a gente ficava servindo como um apoio pra ela nisso daí, porque ela não quer ficar com o pai dela, tá ligado? Ela cansou do pai dela ser aquele loucão. Faz sentido. Assim como o Pione também é, de certa forma, utilizado como NPC, né? Mas pra, tipo, é uma desculpa pra você... Porque, assim, uma coisa que eu achei que eles iam fazer e eles não fizeram é de introduzir, por exemplo, as aves na história da DLC. Sim. Só foi de brada, de fato. Porque ela não tem nada a ver com a história. É, dois. Mas, ou, tipo, os Regis, etc e tal. Mas, ao mesmo tempo, você tem missões secundárias com o Pione que você, né, tipo, vai liberando essa galera, vai capturando e vai dando reports pra ele. Então, tipo, ao mesmo tempo que não tem nada a ver com a história, o Pione, ele é reutilizado ali num tipo de quest, enquanto a mina é utilizada em outro tipo de quest, eu acho. E ainda assim, acaba sendo meio parecido, porque, tipo, você tá capturando lendários no fim das contas. O mais irônico talvez seja isso, né? Sim, sim. Tipo, sim. Tá fazendo a mesma coisa no fim das contas, tá ligado? Mas foi igual a professora nova lá, eu sempre esqueço o nome dela. A Sônia. Eu achei muito legal eles reaproveitarem ela depois, agora, pra pegar os cavalinhos lá, eu achei bem da hora também. O balho e tal, tudo. A Sônia, assim, ela foi muito bem aproveitada, porque ela tava esquecida, né, naquele rolê, ela virou professora tal, e acabou, tipo, ela virou professora no final da história de Sword and Shield, então a gente não tinha muito algo com ela. E eu achei muito legal ela voltar aí como uma espécie de... Não faz nada, né? Ela pede pra você ver os cavalos lá, Como todo bom professor, ela não faz porra nenhuma, tá ligado? Faz nada. Fez bem a profissão. Pedir pra você fazer as coisas. Exato. Mas eu ia falar que, tipo, foi uma grata surpresa esse rolê dos cavalinhos, porque eu não tava esperando, não, de verdade. Tipo... Os Regis e as aves, beleza, isso a gente já sabia que ia ter, mas as pegadas dos cavalinhos, no fim das contas, meio que é quase a mesma coisa dos Diglets, né, da primeira parte da expansão, que você tem, tipo, 3 cavalos, cada um com 50 passos que você precisa pegar, né, tipo, 100 pegadas, mas cada uma dá 2, né. Mas então, uma coisa que eu queria comentar sobre os cavalos, cara, uma coisa que eu achei muito foda, que eu achei muito legal, que era o seguinte, diferente dos Diglets, você tinha um número certo de Diglets, e eles apareciam, tipo, e você só tinha que ir atrás deles. Só que, tipo, você tava numa área e você perdeu, sei lá, você não tá achando um. Ferrou, velho. Você não vai achar um, você vai entrar no YouTube, você vai ter que dar um migué louco aí pra achar o desgraçado. Sim. Nesses, nos cavalos lendários, no Virizion, nos outros, eu captei o Virizion e eu achei todas as pegadas do outro, acho que foi do Terrakion. O que eu achei muito legal, e eu percebi depois, quando eu percebi isso no Virizion, depois confirmei no Terrakion, foi que não existem 50 pegadas só. Exato. Existem mais pegadas. Então, tipo, se você tá seguindo um traço dele e você não acha mais, se você voltar depois de um tempo, você vai começar a achar mais depois. Até completar 100% lá, os 50 passos. Tem mais de 100, porque eu achei 2 passos juntos. E eu tava faltando só mais um. Aí quando eu achei, o outro sumiu. Ele some, o outro sumiu. Sim, aí eu falei, putz, isso é maravilhoso. Não, isso é muito esperto mesmo. Porque, assim, de fato, o dos Diglets faz sentido ele ser uma quantidade exatazinha ali e tal. Mas ele realmente, tipo, depois de um tempo que... E como o bicho é pequeno, ele é difícil de você enxergar. E tem uns ali que são bem escondidos de fato. É complicado de você achar todos. Demora um pouquinho pra achar. E você acaba precisando realmente, que nem você falou, de ir pra um YouTube da vida. Pra um YouTube, alguma coisa terceira pra você... Você tem que sair do jogo pra poder de achar, tá ligado? E isso não é interessante. De uma perspectiva de game design. E eles colocarem mais passos. E faz sentido também, porque o bicho, tipo, ele não vai andar, fazer um caminho só, tá ligado? Tipo, ele vai andar em vários lugares. Faz sentido, tá ligado? Ele ter vários passos espalhados. Tá? Eu acho que o que eu mais demorei pra achar, de fato, foi o Virizion. E foi o primeiro que eu achei todos, de fato, porque foi o que eu fiquei grindando lá, caçando mesmo. Uhum. Mas não, eu demorei um pouquinho mais pra achar, mas os outros foram rapidinho também. O legal é que, assim, a gente conseguiu explorar bem por conta disso, né? Mas uma coisa também que eu achei muito legal foi o Cadil, que eles colocaram. Sim, aquela mecânicazinha, né? Uma que ele é um mítico, né? E é difícil a gente ter mítico em jogos. É mais fácil de gravar pra capturar, né? É, pra você capturar é bem raro mesmo. E a fazer comida pra ele aparecer... É, pois é. Isso eu achei mó bizarro, mas achei da hora. Eu não sei nem qual que é o backstory aí, porque eu não sei qual que é a razão pra ter. É, pois é. Fome era a história. É verdade. Mas é legal, assim, esses rolês desses eventos que eles colocaram agora na DLC. Acho que todos os eventos foram muito positivos, sabe? Esse do Keldeo, o do Spiritomb, que é uma baita referência aí, se não confirme. Nossa, o Spiritomb é muito foda. Sim. Muito foda. Vai tomar no cu. Tô com raiva agora. Muito bom. Raiva de bom. Bom demais. Nossa senhora, sai daqui. Pois é. Que raiva, 10 de 10. Ah, que raiva, 10 de 10. Exatamente, exatamente. É bom demais. É tão bom que dá raiva, tá ligado? Sim, sim. E o das aves de... Que é de canto, mas agora é de galar, enfim, tipo... Cara, sei lá, tudo muito positivo, nossa, sabe? É. Esses eventinhos, assim, acho que colaborou demais também pra DLC. Pois é. E tem um outro negócio também que eu achei, tipo, você tá falando das aves, e eu achei, tipo, fantástico, tipo, que eles jogaram cada um num lugar, tá ligado? Tipo, porque eles poderiam... a impressão que eu tinha é que eles também iam estar rondando só por ali, quando a gente ficou sabendo que eles iam ser roaming, né? Sim, tipo, exato. Uh-huh. Achei que ia ficar rodando ali por Galar, tá ligado? Tipo, cada um num canto, talvez ali que nem o... Ah, que nem não, né? Mas, tipo, no sentido de, por exemplo, os Diglets na primeira parte da ilha, que, tipo, meio que serve pra você... descobrir, né, tipo, né, os espacinhos aqui e ali e tal, você exato. Controlar melhor onde que é o mapa, tá ligado? Uhum. E isso ficou mais pros cavalinhos, e as aves não, as aves elas foram cada uma pra um lugar e eu achei isso muito da hora. Principalmente porque aí você tem um contraste, tá ligado, das três. Wild. É, então eu achei isso bem da hora mesmo. Mano, e o Zapdos e o Moltres, cara, assim, tipo, a ideia, porque o Moltres você entra lá na Isle of Armor e ele tá lá longe, né? Uhum. E que, eu não sei se vocês tiveram dificuldade. Eu tive muita dificuldade pra conseguir seguir ele e até ele vir até mim. Uhum. Eu tive um pouco, aí o pessoal na stream mandou a call, tá ligado? Daí foi de boa. É, foi de boa. Ele fica falando. Eu pensei, aí eu tava seguindo ele, eu passei horas seguindo ele. Aí eu falei, mano, eu acho que não é pra seguir ele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o dojo, vou ficar na frente do dojo e vou tomar uma água. Aí eu voltei e tava um Moltres lá na minha tela. Eu falei, eita porra. Eu vou tomar uma água e já volto, Moltres. Ali vem. É o Moltres sendo Moltres, né? O Moltres, a gente tem uma piada interna que ele não para quieto em nenhum jogo, né? Exatamente. Cada lugar ele tá numa região. É verdade, mano. Tá sempre, ele nunca tá no mesmo lugar nos jogos, né? Tipo, quando você volta pra canto, ele tá sempre em outro lugar. E aqui, ele seguiu isso, de fato. Ele nunca tá no mesmo lugar. Ele é largado, mano. Ele é sem casa, coitado, velho. É, mas eu achei muito da hora. E qual das aves vocês gostaram mais? Das novas. Eu tenho um carinho especial pelos Zapdos, porque foi o primeiro lendário que eu peguei quando eu era criança, e eu amo os Zapdos até hoje. Uhum. Mas eu gostei mais dos Zapdos, mas eu gostei muito do design do Articuno. Uhum. Eu achei o design do Articuno lindo, impecável, cara. Caraca, lindo. Impecável. De verdade, achei maravilhoso o Articuno novo, cara. Não, sim. Ele ficou realmente... E ele tem uma áurea... Assim, é legal como eles estão conseguindo botar personalidade, né? Nos pokémons, assim... Pois é. Eles não falam, mas assim... Você percebe que o Articuno, ele é meio snob... O Zapdos, ele é meio, sabe... Agressivo, né? Agressivo, isso. O Moltres é do mal. Porque o Moltres é do capeta, né? Do mal. É aquela galinha da esquina que foi sacrificada. Mas já eu acho que... Ai, cara, é muito difícil decidir entre os três, assim. Mas acho que eu gostei mais do Moltres, na real. E... Ah, esse daqui. Nossa, não, eu achei maravilhoso, velho. Ele é muito lindo, cara. Só por causa do Mengão, né? Do Mengão. Oh, é, sou flamenguista. É verdade, ó, do Mengão aí. Sou flamenguista, bicho. Sou muito flamenguista, imitando aqui sotaque carioca. Agora os carioca querem me socar na cara, mas... Nossa, eu achei ele lindo demais. mais. Só achei uma pena que, assim... Uma pena. Eu não achei uma pena nesse, né? Achei uma pena em Heart Gold Soul Silver. Mas, achei uma pena porque eu acho que talvez tinham que tirar o tipo voador, sei lá. Porque, pô, o Moltres tá numa região quente. O Articuno tá numa região gelada. O Zapdos realmente tá jogado, coitado. Mas os outros dois até que casam ali com a região, só que mudou, tá ligado? Virou Psico, Lutador, Dark... Mas ok, tá tudo bem. Mas é assim. O Moltres é mais bonito. Na verdade, o Zapdos, ele tá na Wild Area comum, ele até me caiu uma pequena fichinha, tá ligado? Tipo... Porque de fato, você tinha falado isso, eu tinha reparado isso de fato. O Articuno, ele tá na parte mais, né, de gelo ali e tal, mais frio, né? Antes eu sofria, hoje eu sofria. E o Moltres tá na parte quente lá e tal. E os Zapdos, ele parece que, tipo, ele só tá correndo lá na outra Wild Area. Só que a outra Wild Area, tipo, retroativamente falando agora, me parece muito mais, tipo, um parquezão, tá ligado? Sim. Sabe, tipo, um parque, um campo aberto só? Sim. Ele é, tipo... Uma planície, de fato, sabe? Tipo, ele é realmente um lugar não é um... bom pra correr, se for olhar pra esse lado. É um bom lugar, de fato, pra dar umas corridas então. Aí. Tipo, me fez até gostar um pouco mais até da primeira Wild Area. Uhum. Ainda que eu acho que ela é um pouco, tipo, meio menos explorada visualmente do que ela poderia ser, como as outras duas foram, né? Quando a gente tem a comparação. Certeza. Mas ainda assim me fez gostar um pouco mais, tá ligado? Do conceito dessa primeira Wild Area. Sim, uma coisa que eu gostei desse negócio dos pássaros foi que cada pássaro parecia como se fosse um evento, né? Uhum. Enfrentar cada um deles tinha todo um processo que parecia uma batalha de ginásio, sabe? Que você tem que fazer uma prova antes de enfrentar o líder. Uhum. De fato. Sim. Parecia muito um evento, sabe? Que você tinha que enfrentar o pássaro. Eu queria ver mais isso ser explorado no Pokémon em geral, sabe? Pois é. Nossa, sim. Pois é, cara. Pois é. Eu senti isso... Eu senti... Assim, é que eu não fiz os Regis ainda, né? Mas... Nossa. Os Regis, eles já tinham um pouco isso, né? De você... Que eu sei que voltou aqui, né? Que você tem que fazer alguma coisinha, né? Pra poder achar eles. As aves têm isso. Os próprios cavalinhos, eles têm isso também, porque você acha os passos, mas depois você tem que colar lá pra encontrar com eles e tal. Eu acho que todos os lendários assim, estáticos, né, eles mandaram muito bem, de fato. Mas, E mano, que bom que eles fizeram isso, porque assim, é lógico, a gente a gente tem as Dynamax Adventures, né, que você vai lá e captura tal, que não tem tanta essa história, esse background em cima de cada lendário, ele só tá lá em Gigantamax, em Dynamax você captura. Mas Sim. Isso era uma coisa que eu não sei se vocês sentiam falta, porque na sétima geração a gente teve só aqueles Ultra Wormholes. Na sexta a gente teve os Anéis do Rupa e tal. E eu sentia muita falta de ter algum background pra capturar um lendário, mesmo que seja um lendário de outra geração. Eles botarem as ruínas, tudo isso, eu acho que é um sal que salga a sopa da maravilha de Pokémon. Faltando, de fato. Eu gosto disso, porque isso me lembra, guardado as devidas proporções, não exatamente, né, mas ele me lembra aquilo que a gente sempre vive falando, que a gente gostaria que voltasse, tipo, aqueles eventos de mítico da quarta geração, tá ligado? Tipo, Dark Ray, né? Tipo, você tem que fazer um correzinho ali, um bagulho que você libera no mapa, e aí você vai lá e captura ele no mapa, tá ligado? Você não recebe ele de graça, nem nada assim, sabe? Uhum. Que eles poderiam, se eles quisessem ter feito, tipo, com os cavalinhos, por exemplo, uma distribuição, saca? Poderiam ter feito, sim. Eles utilizaram eles de forma inteligente ali, eu acho isso muito da hora. O próprio Keldeo, tá ligado? E como o Danny falou, até reaproveitou a Sonya, sabe? Tipo, putz, muito sim, bom, sim. Cara. Foi bem inteligente, de fato. É. Aí a gente acabou não falando do final da história, né, da DLC, mas... A gente acabou cortando o Solino, coitado. Ele é empolgado pra falar da história, a gente cortou. Pode voltar, Solino, vai lá. A história, tipo, você ajuda o Calyrex, né, que ele é conhecido como o rei das colheitas, né, das colheitas fartas. E aí você meio que ajuda ele a recuperar o poder dele, né? E aí você começa a ajudar ele ainda atrás do cavalo, né? Do corcel dele, né? Exato, o corcel indomável. Ele é tipo assim, mas tem que... Cavalo de fogo. A galera tem que lembrar dele. Cara, só me fez pensar agora na abertura do Rei do Gado, velho. Que o cara tá andando de cavalo e fica xingando. Vocês acharam que no final, ou só eu achei? Porque o Calyrex, ele se provou um bicho benevolente, mas eu achei que ainda ele ia conseguir o poder total, ia ser do mal, tipo, ia ter um plot ainda. Sério? Cara. Agora que eu consegui, eu vou dominar o mundo, vou explodir a Terra. Porque, cara, pensa, ele é um Pokémon que consegue controlar a mente de uma pessoa. Tipo, uma fração do poder dele. Uhum. Ou seja, o potencial que esse Pokémon tem de fazer uma merda catastrófica é enorme. Calculável. É real. Eu não tinha pensado por esse lado, não, cara. Eu só achei ele muito bonzinho, tá ligado? Porque ele dava colheita farta pro povo. Era ele que ia lá e fazia tudo render, prosperar. É. Então, pra mim, ele tava muito bonzinho. Mas, putz, era um bom ponto. Mas isso é verdade. Ah, mas aí é tipo. Se a gente for parar pra analisar, se ele pode controlar as pessoas assim, ele poderia ter controlado os rolês pra ele, né, tipo, sabe? Ele poderia ter na casa do Pione lá e ter feito teleporte sozinho, tá ligado? Mas não é assim que um rei, ele tem que agir, tá ligado? Isso que mandar, né? Não é, tipo, trouxa pra fazer assim, pô. É, mano, ele precisa conquistar as pessoas, ele não pode só, tipo, simplesmente ir lá fazer... ele não pode perder o ar de Pompeu, Pompilho, Pomposo dele, né? Exatamente. É verdade. Sujar as plantinhas brancas com o trabalho sujo da gente plantando cenoura. Exatamente. É, então... E o da hora é que tem o rolê dos cavalinhos dele, né? Tipo, a gente falou dos cavalinhos, mas ele tem dois cavalos também. Isso que eu só não entendi muito bem exatamente o porquê que tem dois, tá ligado? Tipo... Assim, acho bem da hora, mas eu acho meio estranho você ter dois cavalos, né? Eu também não tenho duas bundas. Exato. É porque, tipo, você vai atrás do corcel dele na história, só que tem dois corcéis, entendeu? Tem o de gelo e o fantasma. E aí você tem que escolher um outro. Aí, tipo, um é mais tanque e o outro é mais sweeper, né? Um é mais special sweeper e o outro é tanque pra caramba, tem um monte de defense. Aí eu fui no Ghost, eu não sei quais vocês foram, eu fui no Ghost, eu adoro um sweeper. Também. Fui no Ghost. Fui no Fantasma. Todo mundo foi no Ghost, né? Porque assim, eu vou ser bem honesto, o Ghost foi do visual deles, foi o que eu achei mais da hora, de fato. Não que o de gelo não seja da hora, mas o lance do fantasma não ter a conexão com a pata. Exato, nossa, eu achei isso. Exato, é muito da hora. É verdade, mano. Eu achei lindo. É assustador até. Tipo, você pensa assim, caralho, mano, tô até com medo aqui. Você olha pras patas desse bicho, você já dá umas borradinhas, tá ligado? Tipo assim, eita. Eu tinha achado do de gelo, eu achei muito da hora que a crina dele é toda tipo um bloco de gelo, tá ligado? Sim. Eu achei isso muito massa no visual também. Exato. O de gelo me lembra um pouco o Bergmite, tá ligado? O Bergmite, tá ligado? Sim! Verdade! Mano. Como se fosse um capacetão assim, da hora e então. Tal. Uhum, mas é muito legal, de fato, Aí, tipo, é muito... eu recomendo até, se você for jogar o jogo pra pegar um dos dois... Eu recomendo, tipo, o que você gosta mais? Primeiro, você gostou mais do visual? Uhum. Se você for pelo visual, vai pelo visual. Eu achei o visual do fantasma mais da hora, mas se você gostou mais de gelo, vai na fé. Com certeza. Também, tipo, se você for querer montar um time, você tem que levar em consideração que o de gelo, ele é um excelente tanque. Ele é um excelente tanque. Sim. Pois é. O outro, por ele ser um Special Sweeper, né, ele tem muito Speed e muito Special Attack, tem muito Pokémon que tá no mesmo nível do Calyrex com o de Fantasma, que preenche esse role também. Pois é. Tipo... Exato. Então, tipo, às vezes tem demais você ter o tanque, entendeu? Mas... Mas na real, na prática mesmo, assim, meio que tanto faz. Porque assim, no bom sentido, né? Você pode, porque em Sword Shield é tão fácil de você montar um outro save pra fazer os rolês. Beleza que, tipo, na história principal, na luta final vai ser um pouco mais complicado. Mas, por exemplo, com o home, né? Você pode passar os bichos pro save. Ou você pode, vamos supor, se você não quer usar o home, você pode jogar umas horinhas ali de Dynamax Adventure no começo, tá ligado? Porque é tudo rental mesmo, né? É 100% garantida a captura do lendário. Com umas duas, três horinhas de jogo, às vezes você já consegue capturar todos os bichos pra capturar o outro cavalo, tá ligado? Então nem é tão treta assim, né? No fim das contas. Só uma dica também, desculpa até interromper. No Dynamax Adventure, tem a menina principal lá, que você entra lá nas minas. Não fala com o cara com máscara de Covid do lado, porque ele é... ele, tipo, é um negócio de score horrível que você vai tentar ir. Nossa, e toda vez que você vai capturar, o Pokémon escapa. Aquele carinha da máscara, ele é maravilhoso, velho. É o Dynamax Adventure lá sem fim, velho. Você vai testando, velho. É que o rolê dele não é tipo a Dynamax Adventure tradicional, né? Que você vai lá fazer uma corrida, que você vai bater três Pokémon normal pra capturar o lendário no final. Ele não, é tipo um teste de resistência. Então você tem os seus quatro coraçõezinhos, você vai uma corrida até o final, e aí, beleza, você matou o lendário, você continua. Ah, você perdeu 2 corações? Quando você vai pro segundo nível da caverna, você recupera 1, sabe? Então, uhum, o rolê é você ir o mais longe possível, conseguir derrotar o máximo de lendários possíveis. Isso da Dynat York é uma beleza. Na primeira... Pra fazer Shiny Hunt aí dos bichos, né? Não, mas ele não te dá. Os Pokémon que você captura, você não fica. Ele é só pra Dynat York mesmo, tá ligado? Tipo, vamos até onde a gente consegue. Cara, é muito legal. Eu ainda não consegui fazer isso com um grupo fechado. Eu fiz com um grupo na internet aleatório, assim. Acho que deve ser muito legal se juntar com mais 3 amigos. Alô, Salino, Nicolas e... Bora ver depois aí, galera. Pô, bora. Tchau, coisa, gente. Acabou o cash. Bora jogar, falou, beijos. Né, mas porque, é bem legal. Cara, isso é uma coisa que eu achei maravilhosa do Pokémon, porque, tipo, o que o Max Hyde já tinha feito, que eu achei super legal, que era essa ideia de, tipo, igual a gente fez aqui, ai, vamos se juntar pra jogar, tal, porque é da hora pra caramba, e no final você ainda tem a chance de pegar um lendário ou um Pokémon mega da hora. Pois é. Da Max Hyde. Esse modo, esse Max Adventure, é muito da hora, e é um negócio que dá um fôlego muito novo e de renovação pro Pokémon, sabe? Exato, total. Fora que, tipo, você não tem controle do Pokémon que você tá indo, então às vezes você fez os piques lá no começo, chegou na hora do rolê, é um Pokémon de um tipo que bate em todo mundo do seu time, então você tem que sair trocando no meio do caminho. A rota que você faz, às vezes, você vai pegar um Pokémon que vai dar super efetivo numa galera mais do seu time, mas só pra pegar um item, ou pegar as berries, ou fazer alguma coisa. Tipo, cara, é um rolê que já tem uma estratégia bacana, sabe? Esse outro, que é o sem fim, é mais estratégia ainda, porque você tem que pensar mais em... não morrer do que em dar super efetivo, tá ligado? Cara, é bem divertido. Esse modo, como você disse, pra mim as raids já tinham sido incríveis, mas a Dynamax Adventure, ela conseguiu melhorar o que já era bom. Ainda, realmente. Exato. O rolê é muito da hora. Eu ainda não joguei tantas Dynamax Adventures, por conta de, né, dessa questão de streams que eu quero fazer e tal, mas, porque assim, eu quero eventualmente fazer Shiny Hunt dos lendários, né, queria tentar fazer nesse meu save já, né, tipo, ao invés de fazer em outro. Sim. Mas, de qualquer forma, eu fiquei muito puto na primeira vez que eu fui, porque o primeiro acho que é o Suicune, né, acho que pra todo mundo é o Suicune, isso, né? Isso, é padrão. Todos começam com o Suicune. E eu achei engraçado que... eu não tava... assim, eu tava jogando e não tava prestando muita atenção no que eu tava fazendo, tá ligado? Nesse momento. E aí, calhou que, tipo, eu apertei um botão e eu não vi o que eu tava apertando. E ele trocou, tá ligado? O bicho que eu tava. Acho que era um Jolteon. Tipo, ele trocou por uma Machamp, assim, velho. Puxa! Tá vindo no meio do caminho. Às vezes o maluco fala assim, ah, você não quer trocar por outro Pokémon aqui? Então, tá esse aqui. Eu troquei e não vi que eu tinha trocado. Peguei uma chance, nossa. E aí eu perdi o Suicune por causa disso. Que, tipo, depois eu da chance... A gente conseguiu capturar, acho que um... eu não lembro que bicho que era. Não lembro se era um Linone. Não lembro qual que era. Ok, mas não era um Jolteon, né? Caramba, mano. Minha sina tá vindo... não era. Era um bicho normal, né? E aí eu... só que... e aí a gente acabou perdendo o Suicune por excesso de turno. Sim, putz, que merda. E aí eu... mas foi bom, porque agora eu tenho a chance de capturar o Suicune Shiny. mas por causa disso, a gente tava até teorizando depois, né? Tipo, que eu não tinha Dynat Ore o suficiente pra progredir na história. Então eu tive que fazer umas dens ali aleatórias pra pegar umas, tá ligado? Sim. Eu gosto da mecânica de manter a Max Hyde, mas eu sinto que se eu for gastar mais muitas horas no Pokémon, seria fazendo mais essas Max Adventures, com sabe? Certeza. Sim, com certeza. Tipo, agora que a gente, por exemplo, a gente já completou a Dex, tá ligado? Base. Então, tipo, a graça mesmo agora é ir jogando com a galera mesmo, tá ligado? Exato. Então. Eu ainda não completei a Dex de Crown Tundra, mas eu tô bem perto e tal. E eu tô levando aqui, tipo, tô curtindo pra caramba. Eu ainda quero fazer uma outra run disso daqui pra pegar os Pokémon que eu não peguei. Eu quero pegar o Calyrex de gelo. Eu achei ele muito da hora também. Sim, sim. Ainda não peguei o de gelo, mas eu peguei o Fantasma. E o Fantasma, ele, mano, ele parece ser uma máquina de destruição, cara. Parece, mano. Sim. Um Special Sweeper violentíssimo. Não, e o da hora é que eu tô até olhando pra artwork aqui, né? As duas artworks dos cavalinhos, né? Com o Calyrex montado. Que o branco, ele tá literalmente tipo o Beto Carreiro mesmo, né? Tipo, o cavalo tá em pé assim, né? E o Calyrex que está segurando a correia, né? Uhum. E na outra, não, no fantasma, o Calyrex tá olhando pra você e tá apontando, tá ligado? Pro cavalo, assim, ó, pega ele, tá ligado? Pega. É, só pra tocar aquela música, né? Run! Dun, dun, dun. É, muito da hora. Eu gostei. E aí, eu acho que a gente não comentou, mas o é loucura que o Calyrex montadinho, ele tem duas habilidades, né? Quer dizer, ele tem uma habilidade que tem duas habilidades, né? Tipo, tem a habilidade base do Calyrex, que é o Unnerve, né? Uhum. E a habilidade do cavalo, né? Sim, isso, mano, eu achei bicho roubado. Hora, muito cara. Legal, muito pois legal. É. Tudo bem que, de certa forma, o Unnerve é uma habilidade meio nhé, né? Mas, ok, ainda pode ser chato em algum momento. E as outras habilidades são mais interessantezinhas, mas não deixa de ser duas habilidades, o que é muito chato, velho. Exato. É bem roubado. Isso eu achei muito legal nele também, sabe? Porque, uhum. tipo, ao mesmo tempo que são dois Pokémon, são eles não excluíram uma ou outra, sabe? Exato. Uhum. Tipo, sim. Eram as duas. Isso eu acho um... Isso tem cara de ser como se fosse uma nova fase da Game Freak, de, tipo, ser mais aberto em relação a certas coisas. Uhum. Uma delas concordo. Que eu ia comentar aqui... Era que agora, com o Crown Tundra, agora você pode ter o Pokémon que você quiser, literalmente, porque tem o Ability Patch, que você pode colocar uma Hidden Ability no Pokémon. Pois é, Ability Patch é caro pra caramba, mas sim, você pode. Pode. Mas, e assim, é tipo, se você tivesse qualquer Pokémon, você pode deixar ele do jeito que você quiser. Eu acho que isso você tem o Hyper Training pra consertar os IVs, você tem as vitaminas pra atochar de EV, uhum. e agora você tem a Ability Patch pra corrigir a habilidade, a Ability. Ah, você tem a Ability mães. Capsule pra caso você queira trocar entre as duas normais, ou a Ability Pad pra você trocar pra Hidden. Então, tipo, assim. E ainda tem as Mints pra trocar Nature. Pra trocar Nature, é verdade. Então, tipo, eu lembro que no começo, lá atrás, ainda antes do lançamento de Sword Shield, um dos caras né, do desenvolvimento falou assim: ó, a gente tá querendo fazer um rolê aqui mais pra competitivo pra você usar o Pokémon que você quiser. E eles não estavam mentindo. Fizeram, né? Com um pouco de esforço, tá ligado? Que é de fato você comprar os itens ou achar os itens, você conserta qualquer um Pokémon, assim, lógico que você não pode usar, sei lá, né, um Pidgey no competitivo, né? Até é bicho solto, rapaz! Mas você pode maximizar o potencial daquele Pokémon, né, sem ter que fazer muita loucura, tá ligado? Sem ter que fazer, por exemplo, Chain Breeding, o caralho é 4. Uhum. Até o próprio rolê lá do, que a gente falou na época de Sword Shield mesmo que saiu, o próprio rolê dos Egg Moves, né, que você não precisa mais bridar pra o bicho aprender Egg Move. Então, tipo... Mano, isso também, né? Isso eu tenho no Sword Shield, né? De você só colocar, tipo, um Pokémon com Egg Move e Pokémon que aprende aquele Egg Move, mas sem o Move, né? Vazio. Exato, aí você põe eles pra bridarem e só de deixar eles juntos, eles já aprendem. Eles já aprendem, exato. Então, tipo, porra, mão na roda demais, tá ligado? Uhum, sim, mano. Nossa, com certeza. Você é louco, mano. E aí, tipo, eu fico até com medo de... Tipo, porque nesse ponto o Sword Shield manda tão bem que, tipo... medo do futuro. Vão, será que eles não vão manter, tipo, mais pra frente, que vai, tipo, foder tudo. É porque sempre fazem isso, né? Porque, tipo, o que vem depois, tá ligado? Tipo... Mas, assim, em termos de usabilidade, não só essa questão, mas usabilidade mesmo, assim, de jogo e tal, Sword and Shield e as DLCs foram, assim, não tem o que falar. Acho que eles contrataram um design de usabilidade lá que fez diferença. Pois não, é. Total. Uma coisa que, inclusive, eu tava até pensando nisso é que acho que mostra até um pouco de como o tempo de desenvolvimento ele é muito crucial. Porque no jogo base, você tem alguns problemas grandíssimos ali de animação. Tem até o Zá sendo micro-ondas, que a galera zoa, o Zá mandando micro-ondas. Tem alguns problemas muito tristes. E já agora, você tem cinematic, tá ligado? Você tem essas gezinhas ali que para as cutscenes, né? Tinha antes. E agora você tem... Ou seja, é um negócio que tá sendo usado agora. Era só ter feito isso lá no jogo, mas não foi feito. Provavelmente porque não teve tempo. E aí, tipo, é isso que a gente fala aqui, que é foda chamar Game Freak de preguiçoso, porque não é, tá ligado? O trabalhador que tá lá se fudendo pra montar o seu joguinho, não é o cara que tá lá na mesa tomando as decisões, e tem que sair tal data, não. O cara tá levando paulada o tempo inteiro na cabeça pra ele fazer do jeito que der, amigão, tá ligado? E você tá ganhando o jogo aí na pressão, porque assim, a gente também, aí na culpa da fanbase que pressiona pra querer o jogo, porque nossa, se passa um ano sem jogo de Pokémon agora, meu Deus do céu, tá ligado? Mas é justamente isso que que faz a Game Freak, a Nintendo, em fins, ter a decisão de não, todo jogo tem, tendo, todo ano tem que ter um jogo de Pokémon, porque vai vender e vai comprar. E, putz, se não fosse isso, talvez Sword and Shield teria, o jogo base já teria saído bem melhor, bem mais aprimorado, assim como a gente viu. Pô, é notório que você pega o jogo base, tem coisas que pra Eyes of Armor melhora, e pra Count of Trunda, da Tundra Lakatunda Trunda Tra, melhora ainda mais, tá ligado? O pior, sabe o que é? É que eu achei muito irônico que no final do jogo, tipo, depois que você, né, fez toda a história lá e tal, e aí você batalha com o Calyrex montadinho e captura ele, porque você é obrigado a capturar, né? Tipo, quer dizer, você não é obrigado a nada, né? Mas se você derrotar ele, você captura de novo, você pode capturar ele, né? Tá ele de novo. Exato, ele vira pra você e fala, oi, casado. Então, tipo, e aí você captura ele, e aí eu acho muito engraçado que ele, tipo, dá um... Ele dá, tipo, um... Não sei nem como é que é o nome certo, mas ele dá, tipo, um close melhor no trainer, tá ligado? Assim, de costas. Puta! Pra frente, uma árvore gigante com uma textura em alta qualidade, tá ligado? Só, mano, só faltou... Muito risado, porque, tipo, mano, o quão irônico é Sword Shield, a segunda DLC, acabar com uma árvore. Sim. Puta, com certeza. Só que uma árvore bonita, tá ligado? Tipo, em comparação... Não, é capaz de você olhar aquilo ali, se você for ampliar direito a imagem, tirar o frame, lá no fundo você vai achar lá árvore de 64, né, filho da puta. É, exatamente. Não, dentro da árvore, né, dentro do modelo da árvore, tem o logo do Nintendo 64 ali. Girando. Exato, porque não tinha sentido real ter aquela árvore ali, porque ela não faz parte de nada da história. A árvore não faz parte da história, de fato. Ela só tá lá pra, como landscape mesmo. Então ele dá, tipo, uma olhada na árvore e acaba a DLC. Não, e detalhe, eu tava vendo no Reddit, que a galera, que a câmera, quando você entra pra ver a cena final com a árvore e tal, e o Calyrex, a câmera é fixa. Eu vi uma galera no Reddit que tirou a câmera e olhou pra trás da árvore e tava tendo um trailer de Pokémon Stadium 1, cara. Muito bom. mas, mano, eu achei até bom o Bruno falar isso, porque acho que é até legal pra puxar um outro tópico, que eu tenho certeza que meu amigo sagaz, o Nicolas, quer falar sobre. Com que certeza. É a questão de tempo, né, de desenvolvimento e questão de ser uma DLC e não um jogo feito do zero. Isso. É. Joga a bola pro Nicolas. Tipo... eu comentei muito breve isso com o Danny, de fato, e eu queria até comentar tipo, trazer isso aqui realmente, porque eu tenho uma pequena opinião sobre, né, tipo, DLC versus third version, né, obviamente. A gente gosta mais da DLC porque é mais barato. Somos brasileiros. É, exatamente. Mas é inegável que, por exemplo, uma coisa que eu senti muito, e tipo, eu tinha sentido isso na primeira parte, mas na segunda pra mim ficou muito mais evidente, de fato. Que, por exemplo, o Bruno tava falando de, né, tipo, de tempo de desenvolvimento e, né, que a região base, ela não tem tanta coisa assim que poderia ter sido feita, mas que a gente vê que aqui, nessas duas DLCs, eles conseguiram ter muito mais esmero pra, tipo, colocar detalhe no mapa, fazer uma animaçãozinha aqui e ali e tal, deixar a história mais engraçada, melhorar a mecânica ali das Dynamax e tal. Em contrapartida, apesar disso tudo, né, eu acho que é muito... Eu fico num dilema pessoal, tá ligado? Porque eu gosto muito do que eles fizeram nas duas DLCs, mas elas são completamente desconectadas da região de Galar, tá ligado? Sim. Então, tipo, a história por si, tipo, beleza, tem a Sonya na segunda DLC e o Zapdos vai pra Galar, dá um corre lá. Mas isso não está intrínseco à região de Galar. Então é como se, tecnicamente, a gente tivesse mais duas mini regiões. A Isle of Armor e a Crown Tundra. Porque foi isso que literalmente que eles fizeram, de fato, né? Exato. A Isle of Armor, eu consigo absorver melhor desse jeito, porque ela é uma ilha afastada, né? Tipo, ela tá um pouquinho afastadinha ali, tem o seu corre ali resolvido, você tem o Leon, né? Que, tipo, foi ensinado pelo Mustard lá e tal. Ele faz essa brincadeirinha, apesar de ser bem desconectado. Enquanto a Tundra, ela é literalmente ligada à região, tipo, geograficamente falando. Mas, ao mesmo tempo, ela não tem nada de conexão com a região. Então, ao mesmo tempo que eu gosto muito do que eles fizeram, eu acho que a DLC não introduzir nada, assim, tem o Galarian Star Tournament, mas, é, né? Não é, é um plus, né? Tipo, não é uma grande coisa, assim. Ele chega a ser mais ou menos um... Eu joguei, né, o Galarian Star Tournament. Ele chega a ser só uma questão de você batalhar contra o Elite Four, né? Nem falo mais Elite Four, mas a final mesmo de Sword and Shield, você tem a liga lá deles, né? Sim. E é a mesma coisa, só que em dupla. Não tem nada. Aí você, tem o rolezinho dos diálogos lá dos personagens, que é interessantezinho e tal. É, legal, legal. O Peone até aparece e tal. Exato. E aí, acho que eu até... Se pá, deve ter algum personagem da Isle of Armor também, mas eu não cheguei a verificar. Tem o Mustard. Avery, ou a menina lá, e isso, o Mustard. Sim. Então, e aí tem isso, mas ele não é nada tão, entre aspas, agressivo com a região base. E eu acho isso muito legal, mas o meu ponto é que a DLC, ela não supre o que uma third version costuma fazer, que é você fazer aquele pequeno twist em algumas coisas da região, pra às vezes você ou melhorar a história, ou até mesmo pra, tipo, martelar um pouco mais aquela região na cabeça das pessoas, pra que ela fique um pouquinho mais memorável do que uma run só nela, tá ligado? Gostaria de perguntar a opinião de vocês aí, mano. O que vocês acham? Eu não concordo, não concordo. Mentira, eu concordo. Eu seria muito filho da puta, porque em off eu comentei que eu concordava com o Nico. Eu não concordo, cala sua boca. Olha a merda que você fala. Sai daqui. Não, brincadeira, eu concordo total. Mas pode falar aí, gente. Não, vou falar então. Eu acho que assim, eu até comentei com o Nicolas em off, acho que assim, de certa forma, é bom a gente revisitar a região, mesmo que a gente reclame. Tá certo que assim, soa um pouco hipócrita, porque a gente reclama, e o Ultra Sun e o Ultra Moon, a gente teve que revisitar pra no finalzinho do negócio ter a Rainbow Rocket e tal, e a gente reclamou disso. Mas de certa forma, tá certo que hoje em dia a gente tem múltiplos saves, a gente consegue jogar de novo quantas vezes a gente quiser, mas parece que a geração, não sei se é a geração, mas parece que Galar já tá nos seus últimos capítulos, né? Não sei se vai ter mais coisa em cima de Galar. E parece que em si não foi tão bem aproveitado em questão de, sei lá, os mapas, as florestas e tal, quanto uma terceira versão que a gente poderia revisitar, mas assim, ver de outra perspectiva, com outro gráfico, com uma outra... inclusão de alguma coisa que não foi incluso, porque só é um pedacinho novo que foi incluído numa DLC. No caso, por exemplo, a sensação que eu tenho com o Galar depois de ter terminado a DLC, por exemplo, eu tenho bastante apreço ao que eles fizeram com a DLC, com as duas regiõezinhas novas, mas eu tenho, com o sentimento de Galar, pra mim, é mais ou menos igual ao que eu tenho com o Kalos. Diferente, por exemplo, do que eu tenho um pouco mais com a Alola, que em Alola eu sinto que eu conheço um pouco melhor a região por si só. Entendi. E assim, eu não tô dizendo que eu quero uma third version. Eu também. Não quero. Eu não tô reclamando, mas estamos reclamando. Eu não quero um Sword Shield novo, quase igual, por $60. Não, mas não, eu sinto que, tipo, algo foi perdido nessa transição de third version pra DLC, saca? Eu consigo entender isso daí, tipo, até no ponto de que, pô, a gente tudo aqui é artista, tá ligado? Então a gente faz alguma arte, a gente pega assim, olha, isso daqui dá pra mudar alguma coisa. Aí a gente quer refazer. Putz, mano, depois que a gente lançou o vídeo, a gente vai assistir. Puta, mas dava pra ter editado isso daqui. Ah, mas a thumb dava pra ter feito daquele outro jeito. E às vezes a gente fica com aquela coceirinha atrás da orelha pra continuar mexendo no trabalho que a gente já finalizou. Então eu entendo essa pegada, porém... Eu acho que eu sou muito mais o rolê da DLC e como ela funciona. Porque as terceiras versões, elas não costumam incluir alguma coisa completamente nova dentro do mapa. Geralmente elas vêm pra retrabalhar o que já tinha, colocar um lendário novo como destaque, e meio que é isso aí, né? Tipo, bola pra frente e você tá jogando uma versão melhorada. E fica até com aquele gostinho que hoje em dia a galera reclama pra caramba, mas que, a primeira versão é incompleta pra depois vir a versão completa e vender ainda mais, sabe? Tipo, Game Freak vilãzinha e etc. E, enfim, tipo, acho que acaba ficando realmente um pouco desse gostinho amargo. Já no DLC não, tipo, você pode fazer algo completamente novo e brincar com uma possibilidade que não, talvez não dá dava pra brincar tão direito antes, sabe? Que nem, por exemplo, Eyes of Armor é uma história completamente diferente de Galar, e Trundra Trundra é outra também completamente diferente, e apesar de... Aí tem o ponto aí que eu falei, né, que se você vai começar a jogar agora, e você vai passar de regiãozinha pra regiãozinha, você vai perceber as coisas diferentes que tem. Então, pô, numa não tem animação direito, na outra as animações já estão em cutscene, na outra, tipo, você mal tem os bichos direito no Wild, e na outra, putz, os bichos estão inseridos perfeitamente, sabe? Acaba gerando um pouco de confusão, mas eu acho que eu ainda prefiro pela possibilidade do que a DLC pode fazer. Então, eu fico mais com esse esquema de DLC. Sim, sim. Não, super concordo que DLC é melhor do que uma terceira versão. Acho que talvez a intenção, ou pra um feedback pra Game Freak, caso eles estejam ouvindo. Alô, Massu. Talvez... Massu do outro. Eu acho que talvez, na verdade, o Nicolas também acho que comentou isso, né? Eles talvez inseririam um pouco mais também da região numa DLC, assim, o evento Crown Tundra, mas ao invés do Poké lá, o Star lá, sei lá o quê, Tournament, talvez colocasse alguma coisa a mais onde você conseguisse aproveitar de outra forma a região, sim, né? Sim. Pô, sim, podia ter um encontro do Peony com o Rose, sabe? Podia ter... A Oleana vendo ele, de repente. Nossa, podia dar pra brincar de várias formas, cara. Sabe qual que teria sido o meu sonho molhado? Aliás, você quer falar uma coisa, Solinho? Vocês falaram tudo, tipo, exatamente, eu concordo plenamente aqui. A DLC, eu acho que ela é uma forma bem mais eficiente de você fazer uma continuação do jogo, né? Uhum. E eu sinto que, tipo, é que eu tive uma experiência muito ruim na geração anterior, né? Que eu comprei a Sun e a Ultra Sun. E ficou um gostinho amargo na boca. Então, quando eu soube que ia ser uma DLC, eu já fiquei mais até aliviado. Uhum. Porque a diferença da Sun pra Ultra Sun, o jogo, na minha opinião, piorou. Sim, na minha opinião, em alguns aspectos eu concordo. E tipo, claro, você tem muita mais coisa de endgame e tal, você podia ter tinha os anéis lá que você pulava e tal, pra pegar os lendários e tal, tinha uma porrada de coisa que dava pra fazer, mas... Só que, na minha opinião, a sétima geração, o Sun é melhor que o Ultra Sun. Se eu fosse recomendar alguém, falaria pra pegar o Sun ao invés do Ultra Sun, tá ligado? Uhum. Isso é uma coisa minha. Isso é uma coisa minha. Claro, justo. Uma coisa que eu, em particular, acho que eu tinha comentado isso com o Danny, de fato, que acho que seria o meu sonho molhado, tá ligado? Tipo, ou algo nessa linha. É, tipo, beleza, tem a DLC, né? Tipo, porque, assim, vou dar só um pequeno backstory. Quando a gente, por exemplo, joga Pokémon Crystal nem tanto, vai, porque tem realmente pouca diferença. Mas vamos supor um Emerald, que é um pouco mais diferente de Rubi e Safira. Sim. Qual que é a parte da graça de se jogar Pokémon Emerald, como third version? É a gente já ter jogado Rubi e Safira e encontrar as diferenças. É tipo o jogo dos 7 erros, tá ligado? Tipo, beleza. Tipo, o quão diferente ficou agora com a gente tendo as duas equipes agindo em paralelo. Ou em platino, tipo, como diverge a história a partir do momento em que o Giratina aparece junto dos dois lendários, tá ligado? Sim, sim. E atrapalha os planos do Cyrus, né, no fim das contas. Então, tipo, essas pequenas mudanças, eu gosto, isso era uma coisa que eu gostava bastante, de fato, nas third versions, de antigamente. De fato, Ultra Sun e Ultra Moon, ela não tem tanto isso. Uhum. Black White 2, ele também perde um pouco isso, porque é uma continuação, né? Ele não é bem exatamente uma third version, né? Uhum. Mas ainda que ele mantenha, tipo, esse aspecto de você comparar, né, os elementinhos aqui e ali e tal, enquanto Platinum, Emerald é mais nessa linha. Então, o que eu gostaria de fato que tivesse rolado, por exemplo, nessa DLC, e é lógico que, tipo, não que eles tivessem que ter feito isso, porque eu só pensei agora, depois que saiu, né? É até injusto. Mas, pensando assim, talvez algo que eu gostaria, não sei nem se eles vão fazer isso, mas algo que eu gostaria de ver algo parecido numa próxima, é justamente, por exemplo, se tivesse uma... Tipo um New Game Plus, tá ligado? Num jogo de Pokémon. Onde você tem esses tweakzinhos, tá ligado? Em história, pra, tipo, você resgatar esse tipo de sentimento que era comum na franquia. E até foi comum, de certa forma, na sétima geração. Porque você vê, de fato, né, o como diferente a história é levada, no fim das contas. Sim. Sim. E é uma coisa que eu gostaria de ver, de fato, numa, né, tipo... Porque eu acho que isso é vantajoso, tá ligado? Pra gente acostumar melhor com aquela região. Eu acho que Kalos foi, tipo, relativamente abrupto, e talvez se tivesse tido um Pokémon Z, a gente tivesse uma memória melhor ainda de Kalos do que a gente tem hoje, tá ligado? Uhum. É. Não digo que teria sido bom pro nosso bolso, porque, de fato, na época que, por exemplo, Pokémon Crystal, Pokémon Emerald, eu não posso falar por todos aqui, mas, né, tipo... primeiro que a gente não comprava, segundo que muitas vezes a gente pirateava, tá ligado? Então, tipo, 100%. É, jogava no emulador ou algo assim, então a gente não sentia, mas... É. Ou até a quinta geração ali, mais ou menos, mas a partir da sexta, eu comecei a comprar os jogos, né? Então, eu de fato eu me senti relativamente lesado, num bom sentido, num sentido meio leve, né? Não no nosso tipo, pela sétima geração, no sentido que eu comprei os dois jogos e eles não são tão diferentes assim. Realmente, ele precisaria ter sido um pouco mais diferente, talvez, pra gente ficar um ano depois você soltar o rolê, né? É. E aqui você tem, na DLC, você tem muito conteúdo, realmente, bastante conteúdo, que eu acho extremamente saudável, mas eu acho que ele larga um pouco a região original de lado, tá ligado? E eu acho que eu gostaria de ver um pouco mais de coisa em Galar mesmo. Ou até mesmo um New Game Plus mesmo. Isso aqui. Gostaria disso. Gostaria. Mas se não rolar, não rolou, né? Mas vamos ver na próxima geração aí o que eles vão fazer, né? Tomara que... Sim. Não tirar nada, assim, eu concordo com o Nicolas, mas também não tira nenhum mérito das DLCs do Tundra Tundra. Com porque, certeza. Tipo, a história à parte, acho que também a gente até parou num momento legal. Achei interessante o Carly Rex ter que fazer. Na verdade, o Carly Rex não. Ele manda você fazer tudo, né? Mas ele manda você fazer o negocinho pra domar o cavalo. Uh-huh. E isso aí eu achei tão interessante, assim. Porque prova que não foi uma fusão, acho que foi o Solino lá que falou, né? Uhum. Porque igual, a parte lá em Black White 2, que o Kyurem se funde com o 2, é uma fusão. Aí aconteceu a mesma coisa na sétima geração. Sim. Só que não, aqui, tipo, abre um mar, assim, de opções, né? No futuro, que a Game Freak pode explorar. É, um Pokémon montado no outro, é só isso. É só isso. Eu gosto muito mais disso de verdade do que, por exemplo, o que aconteceu na quinta geração, tá ligado? Ou no caso do Necrozma, eu acho até mais coerente, de fato, o que aconteceu na quinta geração. E aqui eu acho mais coerente ainda. Eu lembro até que eu tava vendo um meme de uma galera que, assim, eu terminei de jogar, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o Facebook e o Reddit pra ver memes de Pokémon. Óbvio. E aí eu vi um que o cara fez uma tirinha que era muito engraçado, que o cara virava assim: ah, então o seu poder foi restaurado e tal, você pode, eu posso usar o Peony pra fazer mais umas rédeas pra mim aí? Pra eu... Aí do nada corta, aí corta até tipo o treinador, né, o treinador de Galar, com tipo um monte de Pokémon montado em outros Pokémon, tá ligado? Uma galera. Era tipo um Hitmonchan montado num Venossauro, tá ligado? Mano, eu achei muito louco isso, velho. Muito bom, mano, muito bom. Seria muito bom. Seria muito louco, cara. Só pra deixar claro uma coisa. Entre Third Version e DLC, eu prefiro mais a DLC, tá ligado? Uhum. Sim. Se tiver que escolher entre DLC, né? Só pra deixar isso. Eu sinto que é o formato também mais mais rentável pra própria Nintendo e Game Freak, sabe? Não, com certeza. Pra forma de produção e tal. Porque, tipo, é mais eficiente por conta do sistema do Switch, sabe? Que você tá conectado na internet, a galera é híbrido e tal. É. Que agora o Switch ele funciona mais como... Ele pode funcionar mais pra muitas pessoas como console de mesa, né? Uhum. Então, acaba que a DLC eu sinto que funciona melhor. Eu acho que tem até outro rolê que eu acho que é de fato vantajoso pra eles. Por exemplo, essas third versions, tipo, Ultra Sandramon, Black White 2... Platinho, elas sempre vendem menos, tá ligado? Do que a versão base. Uhum. E você lançar aqui a DLC agora, tipo, de certa forma você tá fazendo uma venda casada, tá ligado? Pra quem não tem o jogo. Uhum. Sim. Então pra eles é vantajoso também, tipo, a pessoa comprar o jogo base e a DLC. Tanto que eles até fizeram o bundle, né? Tipo, exato. O lançamento, né? Da segunda parte. Então, tipo, impulsiona as vendas do jogo base e uma galera que compraria uma third version vai comprar a DLC. Então pra eles certamente é muito mais vantajoso mesmo. Quer dizer, não fiz a conta, né? O cálculo, assim. Parei pra analisar isso. Mas imagino que seja mais vantajoso, de fato, pra eles. Financeiramente. Agora, uma coisa que eu tenho um ponto negativo, eu senti que a Dex da Tundra Tundra, muito focada nos pokémons que já estão nas outras regiões, em Galar e na Isle of Armor. Perdeu um pouquinho disso, sabe? Porque eu lembro que na Isle of Armor, quando a gente viu aqueles pokémons, aquela cada caratata, né? Tô muito palavroseiro. Nesse, né? No, chegando, foi muito gostoso você recapturar. É, você vê no muito bicho de não. Bom. E no Tunda Tunda não, tipo, a gente acaba, né, tem os fósseis, tem alguns pokémons que entraram, mas não faz sentido ter muito Frozmoth lá no perto do onde tá o Calyrex, porque o Frozmoth você já capturou, você já tem ele e tal, então pra que você podia ter colocado outros bichos lá, né, de fato. O que eu acho nesse ponto é que eles abusaram demais, sabe, porque você tá passando em um ponto, cara, você vê Kyogonal em toda a área de gelo, Kyogonal, Snow, em toda a área de gelo que você passa. Lá no final, lá perto do Calyrex, você vê Beldum, Metang e o Metagross a rodo. Você vê um monte. Os fósseis também, é um monte de fóssil. É, todo bicho que... Nidoran, tanto macho quanto fêmea e as evoluções, um monte. Tipo, acho que ficou tão escasso de bicho adicionado, novo, que ficou muito forçado esses que eles colocaram, sabe? Demais. Isso me cansou um pouco, cara. É, eu acho que ele só surpreende mais mesmo ali no comecinho, que tem, tipo, uns fósseis, né? Tipo, tem a Maura, tem um outro ali que é mais diferenciado. É. Mas depois meio que fica naquilo que a gente já passou a ver mesmo, de fato. É porque a área também é muito grande, né? Assim, eu acho que é maior mesmo do que a Isle of Armory, com certeza do que a Wild Area. Mas é, embora ela seja maior, por ela ser maior, ela precisava ter mais... Sim, realmente. Fauna, né, de Pokémon. É, eu concordo. Eu acho que, assim, eu não sei se vocês sentiram isso, né? Eu vou comentar aqui, porque eu vou fazendo um vídeo falando sobre isso também, né? E eu tô até pegando aqui opiniões de vocês pra ver se, né? Okay. Eu mudo algumas opiniões minhas também, mas a gente meio que concorda com as coisas. É muito elitista. Mas, tipo, uma sensação que eu tive é que... E talvez isso seja até pela Isle of Armor ser menor mesmo. Mas, por exemplo, na Isle of Armor eu zerei a história e peguei os Diglets. Eu conheço a região inteira, tá ligado? Uhum. Tipo, de cabo a rabo. Eu decorei tudo. Sim. E aqui, tipo, eu terminei a história e fiz os rolês ali dos cavalinhos, mas eu sinto que, tipo, eu não explorei tudo ainda e eu me sinto meio perdido ainda na tundra, tá ligado? Nesse negócio tem alguns pontos pra adicionar. E aí são pontos negativos realmente da DLC pra mim. Porque eu acho que nem o fã de Pokémon que tá preso aí a Pokémon, ele se entende com um mapa de mundo aberto. E nem a Game Freak soube fazer um mapa de mundo aberto aqui. Eu elogiei bastante lá no último cast o mapa de Eyes of Armor. Esse da Crown Tundra, ele é completamente confuso. Ele é meio bagunçado, ele mesmo. Ele é muito confuso, cara. E eu já zerei, já joguei pra caramba, já capturei os bichos, eu completei a Dex no negócio. Agora, enquanto a gente tava gravando, eu tava jogando num segundo save pra pegar o Regidrago e o cavalinho de gelo que tava faltando pra mim. E, putz, até agora eu me perco, assim. Eu tenho alguma noção, mas eu me perco muito. As cavernas, então, são um terror. Se você quer pegar todos os itens, tem umas entradinhas que você... desce, entra, mano, é terrível, assim, e principalmente nisso, como o mapa é muito bagunçado, aí você pensa, pô, vou dar uma olhada no mapa pra ver onde eu tô, só que o mapa não mostra onde você tá, tá ligado? Tipo, ele mostra, tipo, você tá por aqui, você tá por aqui, aonde? Pois é, exatamente. Desculpa. Você tá por aqui. É, sabe? Minasher. Minasher. O mapa te mete um Minasher lá, fudido, e é isso aí, tá ligado? Então, nesse ponto... Que realmente. Só pra terminar, Nicolas, rapidão, desculpa. Pode falar. Mas eu achei até que realmente ele é muito maior, muito bacana. Tem detalhes no mapa muito mais interessantes, que nem as árvores zonas, os templos, algumas pedras, algumas coisas. Até a inserção, que nem eu tinha falado um pouco atrás, dos Pokémon no mapa. Mano, quando você entra naquela área de laguinho de gelo lá pro fim, tá ligado? Que é onde você acha mais ou menos o combalho. Que tem a evolução do Bergamite, o Avalug. O Avalug flutuando na água. Puta que bagulho maravilhoso, velho. Muito foda. Aquilo é sensacional. Tem umas inserções de bicho no mato que é incrível, velho. Pois é. Aquele Siuli, o Warren, cara, tipo... Nossa, cara, é muito legal, sabe? Então, tipo, isso foi muito bem feito. Mas o mapa, o jeito que ele foi construído, aquele laguinho, nossa, que você sai da primeira parte lá e tem um riozinho, né, na real. Um riachinho que você vai pegar pra ir pra parte que tem a árvore gigante. Não faz sentido você ter um muro, aí o lago que você entra, tipo, pelo canto da esquerda e vai andando ele todo só pra sair lá na direita. Concordo. Só pra esticar um mapa. Aquele ali, Nossa, tipo, me irrita. E o pior é que eu acho que é o único jeito de você chegar ali, de fato, né? Tipo, é um dos poucos jeitos. Se eu não me engano, tem um outro segundo caminho, mas ele é mais bagunçado, se eu não me engano. Nossa, tem, acho que pela caverna. Isso. Ah, entendi. É porque a primeira vez que eu tive que ir pra lá, eu realmente fiquei perdido. E tudo bem que, tipo, eu sabia que tinha o riozinho, mas eu não tava achando o riozinho, porque também tava neblina. Neblina também. Ah, sim. Neblina de sacanagem. É uma das coisas que eles poderiam ter consertado aí, mas acabou ficando uma pena. Mas eu sinto que, assim, o mapa é maior e tal, mas ele é um pouco mais confuso mesmo. Tipo, sim, que bom, eu acho que as cavernas, eu achei uma zona. Muito. Mano, pra onde eu vou? Como eu saio daqui? Exato. Eu não posso voar aqui dentro. Dando uma volta. Teve uma hora, cara, que eu achei um caminho, eu falei, não, aqui é a saída. Não, não era a saída, era só uma partezinha que você vai por trás da montanha, que tem um Golbat ali. Uhum. E o cara foi entrando na minha frente. Eu batalhei com ele umas 4 vezes, cara. Nossa, mano. Pois é. Ai, que gostoso de ouvir isso, gente. Porque eu tava achando que eu era burro nesse sentido. Não. Acho que todo mundo. É terrível. Não, mas eu acho que nesse sentido, realmente, tipo, a Isle of Armor, ela ensina muito melhor, tá ligado? Tipo, a você andar por lá. E talvez seja por conta de escopo, né? Tipo, ele é bem menor mesmo, então ele. O pior é que eu acho que é realmente melhor feito, sabe? Porque até as cavernas, ela tem algumas separações. Tem uma caverna lá que você entra e tem uma descidinha que vai tipo uma salinha e tem outra descidinha que você vai pra uma outra salinha com três dens, eu acho. E, cara, não se perde ali. É simples, você só não se perde. Você vai no caminho, faz o caminho, você volta o caminho, tranquilo, já se achou. E você entra na caverna numa parte de cima, que sai pra uma parte de baixo, pra uma outra. Tem várias saídas, várias entradas, caminhos ali dentro diferentes. E você não se perde aqui, não. É muito bagunçado, sabe? É uma pena. Eu acho que talvez seja o pior ponto, assim, da Crown Tundra. Acho que teve um lugar lá pra cima que eu nem fui ainda também. Tipo, eu preciso explorar, de fato, melhor o mapa. E, tipo, eu sei que não falta muito. Tipo, eu já explorei meio que o que tinha que explorar. Só falta os regis, tá ligado? Tipo, talvez um desses lugares seja dos Regis, não sei. Acho que eu só não encontrei muitos templos ainda dos Regis. Não, e achar os templos dos Regis sem, tipo, é muito ruim. Nossa. É muito ruim, cara. É péssimo. Eu ainda não achei o de gelo até agora. Tem algum lugar ali. Eu não sei dizer também aonde, mas tá ali. Gelo, tipo... O pior é que o de gelo é um dos mais de boas até, sabe? Tipo, basicamente, na hora que você entra na montanha lá, que você vai subir a montanha pro Calyrex, aí tem uma parte que tem, tipo, na sua direita vai ter umas construções abandonadas, que vai ter o aonde você planta a cenoura pro cavalinho de gelo, e na parte da esquerda tem um murão, e aí você tem que dar a volta nesse muro, você contorna, tem um espacinho miserável que você passa, que tem uma outra rotinha, uma estica, tá ligado? E aí você vai nela até o fim que você chega no templo, mas é um caminho tão escroto de você ver que, putz, passar direto ali, passar reto é um dois. Nossa, você só vai reto, velho. Eu quero socar o arrombado que meteu um muro ali. aquele muro não faz sentido, velho. Não faz, tá ligado? Não faz sentido, mano. Eu acho que eles devem ter querido. Nem sei se essa expressão está correta. Quisto, exato. Eles queriam, tipo, incentivar a exploração, talvez, tá ligado? Só que, tipo, não tem muito o que você explorar, tá ligado? Tipo, a não ser você encontrar. Sabe, tipo, não tem muita. É bagunçado, de fato. Tipo, por exemplo. Aí talvez a gente possa, de fato, fazer uma leve comparação, no caso, com construção de mapa, por exemplo, do Bafo da Selva. Que, tipo, você é incentivado constantemente a sair explorando coisas ali pra você descobrir por conta própria os bagulho, tá ligado? E ainda assim, né, tipo... Mas sabe uma coisa que faltou, que aí eu acho que, de modo geral... É igual no que você falou do Bafo da Selva. Ele tem, tipo, um mapinha do lado da tela. Que é, você mostra mais ou menos onde que estão as coisas. Não é ter uma... Tipo, sabe igual a Rotom em Sanmon, Ultração e Ultramon. Você vê, né, mais ou menos. Se tivesse aquilo, meu, resolveria o nosso problema. Em Galar e na Isle of Armor, eu não senti falta nenhuma disso. E na Tundra eu senti um pouquinho, de fato. Por conta da... Na Tundra faz uma baita falta. Na Tundra faz um pouquinho de falta mesmo. E acho que dá até até pra reclamar um pouco mais disso, porque agora que vazou a beta do rolê, né, e tinha um placeholderzinho lá de um minimapa no canto da tela, e pronto, aí a galera tá permitida reclamar mais disso. É, eu não levo muito isso em pra frente, não, porque às vezes são... É, porque é muito early stage, tá ligado? Tipo, real. Eu só tô zoando. E assim, de fato, quando a gente vai olhar pra Galar, de fato, você não precisa de minimapa em Galar. É que nem a Lola, você não precisa de minimapa em Lola, tá ligado? Exato. Mas tá lá, porque não tinha o que pôr na segunda tela. Não tinha que pôr, aí tá com um rotão chato pra caramba, hein? Pois é. Nossa. É, mas aqui ele poderia realmente ter tido, né? De fato, um minimapinho ali seria talvez útil. Ou que talvez o mapa, quando você entrasse no start, ele mostrasse onde você tá de verdade, sabe? Localização. Sim, de fato, é verdade. GPS. Exato. Até porque, por exemplo, no o próprio Bafo da Selva, né? Se a gente for puxar de novo, você pode ativar aquilo lá, né? Uhum, sim. E só se guiar pelo mapa mesmo, mapa da rede ali, né? Com mapinha mesmo, mapão, e ele te mostra onde você está exatamente. Isso também teria resolvido. Sim, com certeza. Tal, sei lá. Mas agora, agora só fazendo um ponto positivo pra gente equilibrar o bagulho. Justo. Uma coisa muito legal, a gente já. É quase redundante, porque a gente já falou dessa questão de ter os games em torno dos lendários. Uhum. Mas os Regis, assim, não pretendo dar spoiler, mas pra você abrir as tumbas, né, dos Regis, cara, que gostoso pra quem gosta de tumba la capunda. Que gostoso reviver, tipo, essa coisa de Hoenn, sabe? Uhum. De você ter que fazer alguma coisa especial pra aquela tumba abrir e aí você ir capturar. Fora a música que eles colocaram, a música de, acho que de Ômega Rubi e Alfa Safira, não tenho certeza se é um remix, mas ela tá bem fidedigna com a de Ômega Rubi e Alfa Safira, que é a música dos Regis, que é aquela coisa meio misteriosa. Uhum. Cara, arrepia, assim, chega a manteiga derrete. É muito da hora. E até os dois novos Regis, né? Tipo, demais mesmo, apesar deles chegarem de paraquedinhas, os dois novos Regis, eles são bem bacanas, né? São bem da hora. E eu gostei muito do design deles. Fazia 14 anos que a gente não recebia um Regi novo aí. É, pois é. Verdade. Quem disse? Não, e uma coisa que... Né? Uma coisa que eu gostei é que, assim como o Nicolas falou, né, dos 14 anos, que o último foi o Regigigas, aliás, dois pontos que eu gostei. Porque o primeiro é que quando você vai abrir a tumba do Regidrago e Regilec, você precisa ter os outros três Regis, os Regis de Hoenn. Uhum. Só que não adianta você passar os três Regis pelo home e ir lá abrir. Você tem que capturar os três Regis no game, tá ligado? Ah, é? Exato. Você tem que capturar no game e ir lá abrir. E aí, pra você conseguir o Regigigas, é uma raid. E é daquelas raids que nem a gente teve com a Vesp Queen, que nem tem agora com o Greedent, que inclusive a gente não falou disso, mas depois a gente pode citar. Mas você vai numa den específica, que é uma den que você só consegue interagir com ela quando você tá com todos os Regis lá, sua party. E aí inicia a batalha. E, cara, é muito legal você poder estar numa den ali contra o Regigigas, tá ligado? E, inclusive, ó, uma boa arma. Spiritomb, você derrota ele num 2, porque ele não tem nenhum golpe que bate no Spiritomb. Opa, isso. Opa! Ele tem golpe. Ele tem golpe normal, lutador e psíquico. E o Spiritomb é imune a todos esses. Da hora, da hora. Opa, dica de ouro. Dica de ouro, muito bom. Aí, então já fica a dica aí que faz o Spiritomb primeiro, né? Já pega ele lá. Exato. Aí você pega os Regis e GG. Aham. Uhum, é muito brabo, cara. Eu preciso fazer só os Regis também pra mim agora. Que aí eu termino meu save. Eu vou atrás do Regigigas, cara. É o único desses grandes, assim, dos lendários que eu nunca tive na vida, sabia? Caralho, todos os jogos que eu joguei, eu nunca tive Regigigas. Na época, de fato, na época eu não capturei. Porque no Platina é mó rolê, né? Tipo, pra você. Pra você pegar os Regis, você precisa do Regigigas, né? E pra você pegar o Regigigas, você precisa dos Regis. Não faz sentido, tá ligado? É uma loucura do caralho. É mó rolê, você tem que passar de fato de Rubi e Safira os bichos pra pegar o Regigigas. Então, tipo, por quê, né? Mas agora. Não, aqui é mais consertado, de fato. E é super legal quando você entra na tumba lá do Regilec e Regidraco. Você tem que desenhar exatamente o desenho, né? Que eles têm das bolinhas deles. Uhum. Ah, sei. Claro, que você pode dar um Google, ver e ir já fazendo. Eu preferi do jeito mais difícil, que é sair, ficar memorizando e voltando, entrando. É justo. E, mano, eu não fazia errado. Eu fiz umas 3 vezes pra capturar o Regidrago e não conseguia. Cara, mas isso eu acho um elemento muito legal do Pokémon, sabe? Tipo, você fazer essas coisas. E, tipo, o negócio das aves, mano, eu queria dizer que eu mosquei forte, eu não consegui contar a história das aves que eu queria contar, ou o caos, velho. Que é o seguinte, eu capturei o Zapdos, pá, beleza, e é um evento legal, tipo, você vai correndo por toda a Wild Area, né, e você tem, igual vocês falaram, né, que tem a impressão de ser um grande parque, acho que foi o Nico que falou. Sim, isso. Sim, tipo um campão aberto. É, e tipo, e dá uma outra perspectiva, né, pra Wild Area, né, que depois você volta lá depois de muito tempo, que eu, por exemplo, não voltava lá muito tempo. Também. Nossa, cara, eu tô com essa impressão, mano. Sim. Aí eu capturei os Zapdos, aí eu fui capturar o Articuno, e aí o que que eu fiz? Eu tava dando false swipe, né, false swipe, que é aquele move que deixa com 1 de vida. Uhum. Aí, beleza, aí eu fui lá, você tem um crit, beleza, ficou com 1 de vida, o filho da mãe me toma um rail, toma um outro. Pode crer, né? Aí eu saí do jogo, eu fechei, abri de novo, quando eu vejo, tá o Zapdos correndo de mim. Aí eu, ai, putz. Caralho. É forte. Salvem o jogo regularmente, pessoas. É verdade. E o foda é que Sword Shield tem o autosave, né? Mas a gente sempre deixa desligado, né? A gente nunca deixa o autosave. O meu tá desligado. Foi uma da hora que eles colocaram, mas, tipo, ninguém usa. Quer dizer, ninguém não, mas pelo menos eu não conheço ninguém que usa, de fato. Né? É, o meu tá desabilitado há muito tempo também. O meu tá desabilitado também. Não confio. Na verdade, eu tenho medo dele salvar algo que eu não quero que ele salve, né? Eu tô com ele habilitado, mas eu uso o save normal, assim. Eu acho que não tem... Uhum. Não funciona. Ele não vai salvar certo. Exato, tá certo. Ele não é eficiente. Tá certo. Na dúvida, é melhor salvar manual mesmo. É garantido. Exato. Né? Três vezes. A gente já tem a mania de ficar salvando loucamente, salvando um atrás do outro. Não é um autosave que vai mudar isso, tá ligado? Aliás, esse rolê que o Solino falou das aves me fez lembrar que eu... Acho que eu tinha falado que a... Acho que tinha sido o Articuno que tinha me dado mais trabalho, mas o... Eu tinha esquecido, na verdade, ele definitivamente me deu mais trabalho, mas o Moltres também teve um rolê muito filho da puta que eu tinha esquecido completamente, e na verdade eu não sabia que isso ia acontecer, que foi uma mudança na sétima geração, e eu não sabia que isso tinha acontecido, né, mas enfim, eu pensei assim, poxa, eu acho que no Moltres, por conta dele ser do tipo fogo, né, eu não vou usar o Venusaur, não vou dar sleep nele, então vou tentar paralisar ele, aí eu pensei assim, quem que eu vou usar o Thunder Wave, o meu Grimmsnarl já tava com Thunder Wave, então eu falei, bom, vou usar o meu Grimmsnarl. E aí, eu joguei ele, e aí eu não consegui acertar o Thunder Wave. E eu fiquei pensando assim, ué, mas por que que não acerta o Thunder Wave no bicho? Tipo, tem Accuracy, ele desvia eternamente, habilidade do Moltres, o que estão dizendo? Eu fui perceber que, na verdade, era porque o meu Grimmsnarl tem Prankster, e Prankster em Dark não funciona. Exato, exatamente. Sério? A habilidade Prankster em Dark não funciona. E, tipo, eu não sabia disso. O Prankster, ele dá prioridade de golpe... Pra golpes de status. Pro Pokémon que tá usando. Mas ele vai errar o golpe se você tentar usar um Pokémon Dark. A partir da sétima geração, isso acontece. Não, sabe o que me deixa puto? Porque é das coisas de mecânica do jogo que é muito importante, principalmente pra quem vai pra competitivo. Só que não é falado em lugar nenhum, tá ligado? Ninguém cita isso. Não tem um NPCzinho pra falar, sabe a Ability Prankster? Então, não vai dar certo se você usar contra um bicho Dark. Não fala. E, putz, Pokémon é cheio dessas, cara. Até hoje, né? Até hoje o IV é não bom, é decente, daorinha. Caralho, velho. Puta, que saco, mano. Aliás, demorou 20 anos pra eles assumirem que existe, tá ligado? Uhum. Então, aos poucos, talvez eles façam isso. Pois é. Mas eu achei curioso, queria deixar esse relato aí pra posteridade. Não usem. Só que o jogo presta atenção no Prankster. Aí eu tava tipo, porra, eu ia ficar muito puto se eu descobrisse uma batalha, na moral. E eu fiquei com receio mesmo, porque eu lembrei disso por causa disso. Eu não tinha salvado, tá ligado? Eu tinha captado os Zapdos e fui pro Moltres. Então, tipo, eu pensei assim, puxa, se eu resetar, eu vou perder, tá ligado? Eu não quero perder. Eu acho que, na verdade, eu não lembrava se eu tinha salvado ou não. E aí eu falei, vou usar o Venusaur mesmo aqui, que se for, vai, vou dormir. Você foi até que esperto em pesquisar a habilidade e tal, porque, mano, dependendo da pessoa, eu já ia ver aquele Moltres lá, todo trevoso, falando, mano, minha tia falou que Pokémon era do demônio. Eu sabia, era tinhoso. Mas assim, olha que interessante essa experiência, né? Agora eu vou voltar a falar sobre a, essa coisa de a gente ter Galarian Forms, né? Se bem que, assim, eles não deixam explícito que realmente as árvores lendárias são Galarian Forms. Eles falam, sim. Quer dizer, eles falam? Jogo, eu não tenho certeza, mas no site, assim, quando eles lançaram as árvores, eles falam que eram Galarian Forms. Então, tem um rolê... Oi, pode falar. Ah, desculpa. Não, eu só ia comentar aqui, tipo, no jogo, eles ficam meio que surpresos quando eles descobrem que tem uma forma Galar dos Pokémon. É, eles estão esperando a forma Kanto, tá ligado? É verdade. Ele chega no Peony e fala, oh, esse aqui é o Zapdos que eu capturei. Ele fala, porra... Tá diferente, né? Não é o Zapdos. Você não é o Zapdos que eu conheço. Então, mas eu posso estar errado, tá, gente? Mas eu tinha visto no site, eles não falam exatamente que é a Galarian Form. Eles falam que ele é conhecido como se fosse o Moltres de Galar, digamos assim. É, tipo, é uma Galarian Form, foda-se. Mas sim, assim, sim. Deixa às vezes subentendido, ou sei lá, cada um pode entender de uma forma, que tipo, ele parece, por ele parecer um Moltres, as pessoas chamam de Galarian Moltres, mas tipo, seja um Pokémon diferente. Exato, seria basicamente isso de fato. Ah, mas os outros tecnicamente são... Outros... mais ou menos, né? Assim, não. Exatamente, é tipo, foda-se isso, né? Mas assim, por ter essas releituras dos lendários, né, porque a gente teve agora nessa geração, permitiu, tipo, a gente sentir novamente, né, aquilo, tipo, porque eu acho que quando a gente já captura durante 8 gerações o Moltres, os Articuno, os Zapdos e tal, você vai falar, ah, de novo, vamos lá. Só que assim, trazer uma releitura com um novo tipo e tal, meu, eu senti muito essa coisa de, ai meu Deus, que vontade de capturar eles pra ver como vai ser, sabe? Uhum. Isso foi um ponto muito positivo da DLC, que é, tipo, não trazer mais do mesmo. De novo, Moltres, Zapdos e Articuno de canto. Pois é. Que nem aconteceu, por exemplo, com o Kalos, com o Splatino, né? Tipo, isso. Só pegar o bicho e jogar lá, né? Tipo, sem muita razão. Aqui, pelo menos, eles tentaram, né, dar um pouco de contexto, né? Pra eles estarem aqui, né? Ainda que não sejam as mesmas, né? De fato. São outros bichos, né? É da hora. Muito da hora. Da hora. Fora a cutscene, né? Que da árvore lá. Que, mano, que medo que dá. Que da hora. Os bichos olham muito brabo, né? Os Zapdos olham assim. Parece que ele vai comer meu print na hora. E na verdade é exatamente a mesma expressão pra definir o momento, que é a sensação de que seu cu não será perdoado ali, né? Exatamente, com certeza. Tinha que temer por um momento ali. Olha pra você, assim, os três olham pra você ao mesmo tempo, você fala, eita, fudeu. Uma coisa que eu honestamente me surpreendeu de verdade, que você vê os bichos no mapa, tipo, os lendários, né? Eu esperava isso com os Regis, mas eu não esperava que isso fosse acontecer com as aves, de verdade. Eu achava que elas iam estar, tipo, no matinho, você ia ter que caçar elas, né, tipo, daquele jeito zoado. Aí você achar elas e ter que caçar elas, ou os próprios cavalinhos também. Foi uma surpresa grata, porque eles, né, tipo... Eles poderiam muito bem ter feito de outra forma e ter ficado por isso mesmo, né? Teriam feito igual fizeram em Ultramon, que é tipo uma sombrinha que pula. Exatamente, é verdade. Sombrinha. Pois é. Aí, uma outra coisa que é tipo, olha só, a gente tá aqui, deixa eu ver. A gente tá aproximadamente entre uma hora e 40 aí de gravação, e a gente até agora não falou do Slowking. Verdade, né? Verdade. Total dele, mano. É que tem tanta coisa interessante de fato na DLC, que tipo, o Slowking passou a ser algo, tipo, secundário, extremamente secundário, diferente do Slowbro, que era algo de destaque, né, na primeira parte da DLC, né? Sim, eu nem sei como é que evolui ele, eu sei que é com item também, mas eu não... Só que assim, é aquele rolê, mano, você vai ter que dar uma volta desgraçada pra achar a caverna que tá a minazinha que faz o item pra você. Mas, mas se você já juntou galaricas lá, as talaricas wigs lá da última DLC, acho que é 15 que precisa. E aí, se você tiver, é a mesma coisa. Você não precisa juntar um novo item, tá ligado? É o mesmo item. Não, eu confesso que eu vou contar um caos pra vocês. Eu já tinha capturado um Slowpoke lá na Isle of Armor, separei pra transformar em Slowking. Aí eu fui lá na menina e tal, eu não vi o item que ela me deu. E eu não peguei o mesmo item pra transformar o Slowpoke, ele virou um Slowbro de novo. Ai, que burro. Putz, mano. Aí volto com arrependido pra Isle of Armor de novo, capturar Slowpoke. Muito bom. Volto, muito trouxa, arrependido. Com as galarica entre as patas. E o Slowbro evoluído. Ai, ai, muito bom. Foda, mas gente, é interessante mesmo a gente não ter falado, porque eu acho que realmente tudo isso se sobrepôs, né, a essa coisa do Slow Sim. King. Uhum. É, uhum. É porque ele até foi revelado, né, antes do lançamento, mas depois que lança, tem tipo todos os lendários, tem as Dynamax Adventure, que a gente falou que tipo, é fantástico. Tem a própria historinha, é tão engraçado, tipo, que você literalmente esquece. Eu, durante a DLC mesmo, na live, eu, tipo, só fui lembrar lá no final da live, tá ligado? Falei assim, oh, é verdade, né? E o Slow King, né? Tá igual agora, tá ligado? A gente tá, tipo, há tempão falando e não lembrou do Slow King, né? Tipo, who cares, né? É, pois é, não. E na real, é isso, sabe? Ele não... Já tem muita outra coisa melhor, mais interessante pra ser destacada. O Slowbro, lá no caso, ele era meio que a única galera em farm que tinha disponível. E os Slowpokes também, tipo, tinham alguma certa... Relevância. Aqui, né? Isso, relevância. Obrigado, não tava lembrando a palavra. Dentro da história, tem os Slowpokes que correm pra caramba e tudo mais. E os seus oponentes também usam Slowpoke, Slowbro e tal. Sim, sim, verdade. E aqui o Slow King, ele não tem muito isso, né? Ele fica bem de... Ah, é só mais um bicho que você tem aí pra pegar. E como eu disse também, a bichinha lá, a minazinha que você usa pra fazer o item ficar longe pra caramba, meu Deus do céu, é desanimo. Pois é, né? E uma notícia, o Avery ou a menina lá, eles agora têm o Slow King no Galarian Stars Tournament lá. Não sei falar isso. Os dois têm? Eles, eu não sei se é a menina, mas o Avery tem. É porque eu tenho só o Shield, né? Okay. Ah, sim. É, deve ser por causa disso, de fato, é. Tipo, achei interessante isso. Eles... Ah, agora tem Slow King. Da hora, da hora. Eles viram líder de ginásio, efetivamente, né? Tipo, depois, eles são tratados por líder de ginásio depois no Storm Tournament, né? Que na DLC eles não são tratados por líder, né? Eu não li nada, não são, confesso. Não são. É, mas acho que no Storm Tournament eles falam algo assim. Tipo o Bid, né? Que virou líder de ginásio mesmo. A Marnie. Da hora. Acho massa. Sim. Eu falei assim que o Star Tournament não é nada, mas ao mesmo tempo ele é legal, tá, gente? Eu não acho ruim, não. Eu joguei umas três vezes, pra você ter uma ideia. Não, deve ser divertido, de fato. Eu acho que o mais legal é porque, assim, o Star Tournament, sabe o que ele me lembra? Em pegada, assim, é que eu não fiz ainda, né? Mas a sensação que eu tenho é essa, né? Tipo, saca quando a gente joga Heart Gold Soul Silver, que a gente vai lá no Dragon Den e batalha contra o Lance e a Claire, em parceria com o Silver. É tipo isso, tá ligado? É fanservice de personagens, né? Tipo, trocando ideia junto, assim, e tal. Eu acho muito da hora essa Lembra essa pegada. Sinnoh também, né? Que você tinha os seus amiguinhos, você, a menina da floresta e tal. Realmente. E aí depois eles te ajudavam na Battlefront. Sim, na Battle Tower, é verdade. Battle Tower, isso. Isso aí foi legal, eles reviverem. Às vezes eles reviveram pra, né, já ter, já pré-pronto o script. É, já só pra dar uma sabatada ali, mano. Fica a dica. Tô tentando lembrar mais alguma coisa, se vocês tiverem alguma coisa aí, mano. Só aproveitar o tempo aqui pra falar que o Solino postou uma imagem lá das aves lendárias e tá muito capa de disco, tá ligado? De boy band. Tá muito. Onde, tá? No Twitter, a foto que é o Zapdos, o Moltres e o Articuno de Galar. Aí o Zapdos tá olhando pra você, assim, pra trás. Eu postei com a legenda: tá olhando o quê? Roubado? Muito bom. Pior que não tá aparecendo. Mano, mas é bem isso mesmo, cara. Tipo, eu acho que muita coisa faz valer a pena jogar a Crown Tundra, sabe? Uhum. Tipo, você não tem só um motivo. Você tem um monte de motivos. Sim. A volta dos lendários, as novas formas do Zapdos, Motos Articuno, a história do Calyrex também é bem legal, é bem divertida. Uhum. A Dynamax Adventures também é bem da hora de jogar. Então, pra liberar, pra, tipo, explorar esse aspecto do jogo, também acho muito massa. Tipo, Crown Tundra, eu acho que foi, apesar do mapa muito mal montado, mal feito ali, muito confuso, e a falta de orientação pra andar de um lado pro outro, eu acho que é uma expansão que valeu a pena e eu jogaria, recomendaria pras pessoas pegarem a DLC por conta dela, sabe? Com certeza. Sim, tipo, fãs de Pokémon que conhecem a franquia há muito tempo, mas tem o jogo, mas não pegaram a DLC, ou que estão receosos pra jogar a Sword and Shield, por conta das críticas que eles viram, sei lá, tal. Eu recomendaria muito, e eu acho que a DLC mais acrescenta do que subtrai, sabe? Com certeza. Eu sinto que ela, na verdade, não subtrai nada, ela acrescenta muito pro jogo e deixa o jogo ainda melhor, assim. Exato, não, definitivamente. Exato. Não, eu tendo a concordar demais com o Solino, acho que realmente o mapa e a falta de orientação e ainda acrescentaria o ponto de ter pouca variação ali de Pokémon no mapa, apesar de ter muito Pokémon no mapa, a variação é bem menor. Fora isso, tipo, cara, é muito legal, é bem divertido, tanto as Dynamax Adventures, pra mim valia só comprar pela Dynamax Adventure, tá ligado? É isso. Sim, assim, tipo, você compra, ganha os lendários lá tudo na box e parabéns, você comprou os lendários e agora joga Dynamax Adventure. E, putz, sai jogando porque é muito legal, cara, é muito da hora. Inclusive o menino Pad Games lá, nosso amigão aqui da Casa do Carvalho, ele finalmente decidiu completar a Dex dele só pra poder ganhar o Shiny Charm e pra poder ter chance de 1% lá, tá ligado? De pegar os bichos Shiny na Dynamax Adventure. Então, tipo, mano, é isso, sabe? É um modo de jogo muito legal, cara, e vale muito a pena jogar. Não é demorado. Assim, tudo bem que vai ter gente que vai falar, mas eu queria que demorasse, porque tá pagando de... Mas a história em si, eu acho que ela é legal, mas não é o principal, realmente. Tem outras coisas mais interessantes pra você fazer, sabe? Seja pra explorar, pra pegar as patinhas, pra as pegadas, pra interagir com os negócios mil que você tem, o evento do Spiritomb, o evento dos Regis, todos os Regis, né? Até com Regis Gigas. Aliás, um negócio que eu fiquei de falar, que quando você volta naquela grande árvore e balança ela, chacoalha ela algumas vezes, você spawna uma Max Raid de Greedent. E quando você ganha, você ganha Berry a rodo. Mas você ganha muita Faz Berry. Faz a feira. É, exato. Feira. Na verdade, você feira, é o próprio C.A. Jesp, tá ligado? É isso. Não, é bem legal, assim. Exato. E putz, o conteúdo da história também, ele é bem legal. É uma história bem divertida e que, poxa, seria tão bom se fosse melhor aproveitada em vários pokémons, assim, sabe? Pois é. Eu acho que dois pontos. Uma, comenta aí, gente, pode ser no Twitter ou no Instagram da Casa do Carvalho ou no site, se vocês tiveram um problema pra capturar o Zygarde. Porque, mano, nossa, é foda. Que bicho escroto, velho. Ele é escroto, Nicolas. Ele é muito escroto. Escroto. Porque o Zygarde das raids, ele é aquele Zygarde que tem a forma 100%, tá ligado? Então, quando... Megazord. Isso, você se mata pra fazer a vida dele chegar, passar da metade. E aí, quando a vida dele passa da metade, ele vira o Megazord e recupera a vida. E a maldição pior daquilo é que aquele bicho tem ataque em área, sabe? E são dois ataques terrestres em área. Aí você pensa, vou com bichos voadores. É, mas aí um dos ataques terrestres dele em área é justamente um que bate em bicho voador e faz eles pousarem. Então, a partir dali, todo ataque em área, foda-se, você é voador, se você tem levitate, o caralho é 4. Não importa, você vai levar dano. Ele é roubado. Nossa, ele é o bicho mais chato, velho. Ele é muito escroto, Eu não consegui até agora capturar ele. É, não, eu tive que fazer umas 7, 8 vezes com, acho que juntou eu, o Gusto, o Ped e o Heitor. A gente fez umas 7 ou 8 vezes até conseguir capturar, tá ligado? De fato ele, mas foi, nossa, foi, meu Deus, muita raiva, muito ódio no coraçãozinho acumulado. Tô com medo já. Tô com medo porque eu quero fazer Shiny Hunt, né? Então tem isso que o Gusta, ele tava nesse ímpeto de, não, vou fazer Shiny Hunt dos lendários. Quando a gente teve a oportunidade de capturar o Zygarde, a gente falou, não, foda-se, esse daqui eu vou capturar, deixa, esse daqui eu não vou fazer Shiny Hunt, não. Um dia eu pego ele. Exato. Bom, você virar seu bonezinho pra trás, usar sua luva de treinador, mano, que vai soar o bagulho. Deixa sair o evento dele Shiny, que aí você pega ele Shiny. Pois é. Aí derrota ele, derrota na Max Raid ele, derrota tal, tudo bonitinho, você joga Pokébola e ele foge. Já pensou? Ele é 100%, mas foda-se, ele vai fugir, tá ligado? De tão cuzão que ele é. Só pra rir da tua cara, né? Exato. Um outro ponto é, eu quero saber de vocês, o Victini, ele já foi encontrado? Já descobriram como capturar ele? Como encontrar ele? Ainda não. Eu ouvi dizer que, de fato, o Victini tava no jogo e não foi, tipo, não vi ninguém mais falando, mas não sei também. Então, eu tô muito em busca disso, porque realmente, assim, falaram assim, eu vi em vários sites de informações, acho difícil ser uma fake, mas vários leakers mesmo que pegaram não conseguiram encontrar como encontrar o Victini, né? Uhum. Tudo indica que ele tá realmente no jogo, mas a gente não descobriu ainda a forma. Até o momento, sim, dessa gravação, pelo menos eu dei uma pesquisadinha, não encontrei. Uhum. Caso alguém encontre, então aí, né? Eu acho que seria muito da hora se fosse um evento a ser liberado, tá ligado? Ah, você ganha um passezinho, um ticketzinho pra ir pra algum lugar e aí você encontra ele. Exato, exato. Que é um bagulho que a gente já vem pedindo há um tempo aqui, né? Aqui nos podcasts mesmo a gente já cita muito tempo isso daí. E, putz, seria muito legal se fosse desse jeito. Como ele ainda não tem aí o scriptzinho dele aparecendo, né? Não é só, tipo, o dado dele, porque é dado por dado, você tem do Celebi e o Celebi não teve esse alvoroço todo. Mas, enfim, talvez quando sair o evento dele, venha isso, venha o resto do código pra liberar ele em algum lugar do jogo. Pode ser. Vai pra um nova lá, pra negócio lá onde captura ele, imagina. Cara, seria legal, né, se eles recriassem. Você vai pegar um trem pra Pacalos. Não, aí todas as regiões são liberadas. Você vai em todas as regiões. Eu não posso concordar mais com todos vocês. A única coisa que talvez eu diria que é um que, tipo, não vou dizer que eu não gostei, porque eu gostei muito da história, mas eu acho que ela em alguns aspectos ela é meio simples até demais, tipo as missõezinhas, tá ligado? Tipo, vai falar com a galera. Você vai falar com a galera umas 3 vezes, eu acho, né? Tem que trocar um lero com a galera, já vai, faz rapidão. É uma coisa meio que simples até demais, eu acho, né? Tipo, não que a Dial of Armor fosse muito mais complexa, mas você tinha algumas batalhas envolvendo ali no meio e tal, então acho que ela era um pouco mais dinâmica, talvez, em alguns aspectos, mas assim, o humor dessa é tão melhor, tipo, eu gosto tão mais dessa pegada que, tipo, pra mim ela funciona muito mais. Mesmo com um pacing talvez um pouquinho pior do que da Isle of Armor, mas ela é muito mais engraçada, de fato. Não, concordo. Ela é bem divertida. E o próprio lance da Dynamax Adventure, tipo, o Bruno falou que só a Dynamax Adventure já vende a DLC, né? E é verdade, tipo, vamos supor, os $30 pela Crown Tundra já vale demais, de fato. Uhum, você ainda, sim, vem com a Isle of Armor de brinde. Meio que isso, né? Tipo, eu gosto muito. E o Dynamax Adventure, o lance dele ser rental é genial, tipo, pra o meu ver, porque, sim, você, porque assim, na Isle of Armor tem um rolê de que você começou o jogo, já pode ir lá, né? Tipo, a primeira vez que você volta pra... Que você pode voltar lá pra Wedgehurst. Uhum. Acho que é, né? Isso. Que é onde tem o primeiro trem. E aí você pode ir pra Isle of Armor e aí ele vai sendo meio que gradual ali, né? As coisas que você pode fazer, né? Porque eles vão aumentando o nível. Mas a Dynamax Adventures, eles poderiam, tipo, fazer algo que só quem é nível tal pra frente pode participar. E isso não é muito da hora, de fato, pra, né? A pessoa comprou o jogo agora, comprou o bundle, tá ligado? E aí ela não pode experienciar a Dynamax Adventures agora, por mais que, né, pau no seu... Ele ser rental, ele resolve isso muito, tá ligado? Tipo, sim, qualquer um pode pegar, jogou umas 2 horinhas de jogo ali, base, já tem acesso ao rolê. E fora que, assim, se fosse a gente juntar nós 4 aqui e fazer um timezinho pra encarar o Zygarde, provavelmente ficaria muito mais fácil, sabe? A gente já pegava os bichos focados em ataque de gelo pra dar vezes 4 de dano e todos os bichos rápido, chegou lá, bateu, ganhou, tá ligado? Pronto, não deu uma rodada. Aí é fácil demais, de fato. Exato, então, pô, é muito legal você ter que contar com a sorte, com a estratégia do caminho que você vai seguir e chegar lá e poder dar muito ruim. A chance de dar ruim é muito alta, sabe? Exato. É legal, é desafiador, velho. O desafio fica literalmente em derrubar o bicho da raid, porque a captura é garantida. E faz muito sentido ser garantido aqui a captura, porque... Exato. Puta que pariu, né? Tanto Max Hyde que eu participei, que eu fiquei puto no final. Eu só queria ter uma. Então, não né? Pois é. Muito, sabe? Exatamente. E aí, nossa, tipo, justifica você poder capturar ele com garantia. E não só ele, né? Mas os outros também, né? Que pegar um dos que você pegou e tal, se você não quiser o lendário por alguma razão. Então. O fato de você poder convidar os outros também pra, né? Tipo, porque os lendários também são exclusivos de versão, né? Tipo, tem alguns que são. Então, tem alguns, né? Que são exclusivos de versão. Então, tipo, se alguém tem o Shield, por exemplo, e pode me convidar pra uma outra raid e eu posso capturar o lendário da versão. Tipo, né? Sim. Isso é da hora, né? A gente fala. Isso já acontecia nas raids normais, mas é muito legal de ver isso retornando aqui também. Que poderia exato, não ser. Né? Exato. Então, acaba sendo aquela coisa exclusiva que é só você ter um amiguinho, tá ligado? Tem um amigo certinho. pronto, exatamente. Já resolveu o problema. E outra coisa que eu... Qual que foi? Foi num cast que a gente fez isso ou foi na live? Eu não lembro exatamente. Mas eu lembro que eu achei muito peculiar, porque assim, no site da Pokémon tem aquele texto falando assim, ah, todos os lendários, né, de volta e tal. Uhum. E aí aparece todos os bichos que estão na Dynamax Adventure. Tem o Regigigas, tem o Calyrex também, né, e tipo, até então você pensa assim, o Calyrex ele não tá nas Dynamax Adventures, mas ele tá lá, né, listado como um dos lendários que estão aparecendo aqui no jogo que você pode capturar. E aí eu achei muito peculiar que eu fui ver pra ver se eles tinham feito o Ghibli, né, mas de colocar o Keldeo lá, porque o Keldeo é mítico, né, ele não é lendário. Sim. E aí eu fui fazer o fact check e não, eles não colocaram o Keldeo naquela imagem. De fato, os caras são sagazes. De fato, só tem lendário naquela imagem, mas ainda assim você tem outros bichos como o Keldeo e muito provavelmente o Victini, né, que a gente tava falando aí. Isso é muito legal, de fato. Esse quesinho de mistério, assim, é muito massa. Gosto muito. Vamos ver, né, o que vai acontecer na próxima geração aí. Aliás, a gente não sabe nem se essa geração acabou, né? Tipo, sim, pode ser que tenha acabado, pode ser que saia um remake ainda. Uhum. Ano que vem, 25 anos da franquia, né? Uhul! Será que eles vão... O remake de Canto de novo? Vamos! Se for remake de Canto, vai ser o quarto jogo de Canto. E aí, ó... Indício? Verdade, vai ser o quarto jogo de Canto mesmo, né? É verdade. Se você considerar a Blue e a Red, aí a Yellow, aí a... aquele remake lá do Game Boy Advance, Fire Red, Leaf Green. Isso, Fire Red, Leaf Green e agora o Let's Go, né? Let's Go, exatamente. Puta, quatro jogos, velho. É que o Yellow é meio difícil de contar, porque ele tá, né, muito junto ali, né, de fato, mas... O Yellow seria meio que a terceira versão, né, entre as... quarta versão. Seria tipo uma third version. Ou o Yellow é a quarta versão de Red, Green e Blue, tudo encaixa. Olha só, olha. Só tá vendo que não quer. Só não vendo que não quer. Aí, se você contar também que, tipo, tem Canto na segunda geração, né? Então, tipo, deixou outro Canto e apareceu na quarta geração também, ou seja... Logo. Tá tudo conectado, a gente sabe. Tudo conectado. Vocês querem falar mais alguma coisa aí da eu ilha quero... ou podemos encerrar? Ah, eu só queria falar que hoje é dia 13, 3 mais 1 é 4. Eu queria também comentar, só pra encerrar, falar do bônus. Uhum. Eu participo do site chamado Bônus Stage, onde eu faço lives toda quinta-feira, por volta das 7, 8 da noite. Eu faço lives na Twitch. Vocês podem seguir o Bônus Stage no Twitter, em @bonusstagebr. Show. E no Instagram, que a gente não usa muito, mas a gente tá lá também, que é o @bonusstage. Uhum. E é isso aí. Acompanha lá na Twitch. A Twitch é twitch.tv/bonusstagebr. Tô lá todas as quintas, mas tem gente produzindo conteúdo todos os dias da semana à noite. Show de bola. A minha noite. Aí, essa semana eu joguei Skyrim com mods e eu tava procurando os mods de Pokémon, não achei nenhum. Que vacilo. Porra, queria ter achado. Eu queria achar alguns que, tipo, alguns bichos viram outros Pokémon, tá ligado? Sim. Pra jogar. Pô, mas eu acho que eu já vi um bagulho desse. Não tem, tem certeza. Se bem que eu não sei se era do Skyrim, mas eu já vi um bagulho parecido de fato. Não, no Skyrim tem. Então. É que o foda é que tem tanto mod desse bagulho. Mano, você imagina, são quase 10 anos de jogo. Tem tanto mod que às vezes é difícil você realmente achar o mod que você quer, tá ligado? É tenso, velho. Pois é. Eu vi um que vocês postaram lá do uma imagem lá com o Goku lá. Eu tinha falado pro Rodrigo, né, que é do bônus também, que é ele que organiza essas coisas, uhum, pra postar uma foto de mod, ele achou essa e tal, mas eu não consegui achar esse. Eu tinha achado um que eu podia escolher entre jogar com uma cara de cachorro ou uma cara com o Sonic. Eu criei um Sonic. Eu acho da hora. Eu acho que é a melhor opção possível que tinha, realmente. Sim. Muito da hora. Podemos encerrar então, gente? A gente já falou demais aí da Crown Tundra aí. Joguem Crown Tundra. Acho que sim. Acho que até a gente falou rápido e a gente meio que esgotou o assunto mesmo. Acho que pelo menos, talvez daqui a meia hora, quando acabar o negócio, a gente lembre de algo que não falou. Talvez, mas acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa. Sim, com certeza. Sim. De fato. Mas eu achava que a gente ia cumprir o modo história inteiro conversando. Tipo, sei lá, 4 horas conversando. A gente tá aprendendo a ser eficiente, Dani. Eficaz na gravação. Ah, é verdade. É, tem que ser mais, né? É que antigamente, tipo, por exemplo, não é que nem o próprio Sword Shield, né? Que, tipo, você tem o jogo inteiro pra, né? A DLC, ela é mais compacta, de fato, né? Se você tivesse que abordar as duas partes da DLC, seria bem mais pesado, de fato, né? Mas com certeza, né? Tá abordando só essa agora. Muito massa. Muito mais. E dá mais dois casts aí. Então tá top. Bom, primeiro eu queria agradecer aí a participação do Solino, que foi muito da hora. A primeira parte já foi muito da hora, a segunda parte foi mais gostosa. Pô, valeu, cara. Tive um prazer participar desse grupo maravilhoso de pessoas e tal. E que a gente consiga não só jogar muito Pokémon, mas se encontrar pessoalmente, né? Com certeza. Temos que falar de mal do mapa de Ground Rock. Fazer tipo uma competição de quem consegue desenhar o mapa da Ground Rock. Pior que o Solino deu uma travadinha, ele falou falar mal do... Aí eu já tava... Quem? Eu já ia... Pô... Eu ainda sou a favor de, tipo, um dia a gente conseguir... Um dia, né? Nas interwebs aí, convidar todo mundo aí que cria conteúdo pra fazer uma noitezona do pijama, tá ligado? Nossa, olha... Eu ia levar a cerveja. Opa! Vamos, a gente vai organizar isso ainda aí, bicho. Bora. Queria também agradecer aqui a participação do Dan e do Bruno, que vocês são sempre maravilhosamente lindos aí. Ah, é nóis. Nós que temos que agradecer a sua participação no nosso coração. Exato. Eu tô fazendo o coraçãozinho com a mão esquerda, Dani. Faz aí com a mão direita completa. Estou fazendo aqui. E gostaria também de agradecer a quem está ouvindo, quem aguentou aí nossos devaneios sobre a Tundra. E já deixar aqui também a Cal, né? O Dani tinha falado aí, mas acessa lá casadocarvalho.net pra deixar suas mensagens muito marotas sobre a Tundra, né? Se você jogou, se você gosta desse formato, se você não comprou, mas tem interesse, né? Tem lá o post desse episódio, você pode comentar por lá. Ou mandar também o seu feedback, tanto desse cast quanto a da própria DLC, nas nossas redes sociais, facebook.com/casadocarvalhocast, twitter.com/casadocarvalho, instagram.com/casadocarvalho, YouTube. Eu vou eventualmente soltar um vídeo também falando sobre a DLC, vou tentar fazer um reviewzinho mais resumido, né? Tipo, um resumo da obra aí. E a gente pretende fazer mais lives também na twitch.tv/casadocarvalho de Crown Tundra. Se tudo der certo, um dia eu terei os lendários Shiny. Mas falando em lendário Shiny, uma tristeza barra alegria que eu tenho é que agora eu vou poder passar o Ho-Oh Shiny que eu tenho no gol pro Sword. Vai ter que gastar uma semana de transferência, mas vai lá. Vou ostentar aí a transferência aí. É uma semana de patamar, porque eu não tenho dinheiro. O Pokémon GO não vai me extorquir desse jeito. Enfim. E gostaria também de... falar que nosso podcast está aí nas principais plataformas, né? Tem aí o Spotify, tem o próprio site, né? Que você pode acessar pra ouvir. Tem o Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Estamos por aí. É só caçar Casa do Carvalho e tamo junto. Ou então nas nossas redes sociais tem todos os links lá na nossa bio lá, né? Tipo, inscriçãozinha. Tem um link com todos os nossos links pra você não perder absolutamente nada. E aí a gente vai dominar a mente. Assim como o Pierre faz, tá ligado? Dani, fala suas redes aí pra galera também dar um followzinho bem gostoso. Opa, gente, se vocês querem saber de conteúdos de qualidade, não sigam meu canal. Sigam meu canal sim, Café com Daniel, youtube.com/cafecomdaniel. Lá vocês vão saber sobre coisas de diversidade, LGBT e até filmezinho. E redes sociais, Instagram e Twitter, Daniel_Prado_, novamente, tenho novamente. Sem nome, beleza. Bruno, fala aí as suas redes também, mano. Ah, beleza. Tanto Instagram quanto Twitter é @BrunoAssis, só que é com Z no final, então é Bruno normal, A-S-S e Z. Show de bola. E o Solino, qual que é as suas redes aí? Fala aí, você passou do bônus stage, mas passa as suas redes pessoais. Eu falei do bônus, mas as minhas, tanto Instagram e Twitter, são @SolinoSan. Uhum. E o Bônus Stage também tem um podcast lá, que é o Bônus Cast, que você pode encontrar também no Anchor, no Spotify, todas as plataformas de... Acho que a gente tá até na Apple, eu não lembro agora de cabeça, mas acho que a gente tá até na Apple. Uhum. E você pode conferir lá o Bônus Cast e o Olhadinha, que são os dois podcasts do Bônus Stage. Verdade. E é isso aí, me siga lá no Twitter pra ver besteiras e memes de Pokémon que eu posto direto. Eu adoro mostrar. E padrinho? Ah, é verdade. Oh, valeu. Valeu por ter lembrado. Ah, nós temos agora métodos de apoio, né, pra Casa do Carvalho. Então, se você gosta dos nossos conteúdos aí, tanto podcast, os vídeos, as notícias que a gente posta no site, né, acessa lá casadocarvalho.net/apoie. Você pode ver as nossos métodos aí de apoio através do PicPay, picpay.me/casadocarvalho, ou no padrim.com.br/casadocarvalho. A gente tem 3 planos de 1, 5 e 15 mangos. Pra quem quiser aí dar uma colaborada aí pra gente investir mais no projeto. E é isso. Acho que tem mais alguma coisa? Vocês querem mandar um beijo pra Xuxa aí? Eu não falei de Div esse podcast. Mas tá no seu coração, né? Tá no meu coração. Muito bem, então. Mas é isso aí, então, gente. Muito obrigado a você que ouviu até agora. E a gente se vê no próximo episódio aqui da Casa do Carvalho. Falou, galera. E até a próxima. Falou.